gente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis, então, chuta, ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Opa, tá no ar Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. O Estádio 97 também tem oferecimento de Pizza Hut. Só a Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia. Meu amigo, rapaz. Tá rolando um papo paralelo aqui com a criançada. Nossa, aqui. O negócio aqui, é o seguinte, Dodô. Mano. O negócio Por favor, é o seguinte. Mano. Eu tô instruindo aqui, não vou dar nome aqui pras pessoas, pra não comprometer ninguém. Mano, instrui ele. Mas vai. Eu tenho que instruir essas pessoas, Domenico Gato, porque os caras são da mídia, mano. É. Então os caras ficam com essa pegada de tipo, ai, preciso entrar em aplicativo de dar uns... Pra pegar sabugo, a mulher. Sabugo. É, Domenico Gato, o negócio é o seguinte. Ó, esses aplicativos aí, deixa eu explicar pros caras aqui. É como se fosse aquela picanha requentada do churrasco que tá lá em cima da mesa e ninguém quer. Mas é verdade. Vocês que estão na mídia, vocês precisam zelar pelo nome que vocês têm. Vocês não precisam de aplicativo pra pegar ninguém, gente. Você tá de brincadeira. Mas ó, não entra no aplicativo revelar. Desse. Não vou revelar pra não comprometer ninguém. Não revela, ó, não. O cara que entra no aplicativo desse é assinar o atestado de derrotado, velho. Ô, RG. Sim. Na sua época tinha aplicativo? Eu, na nossa época, eu, você, o Sombra, o Pá. Como na nossa época? Epa! Na nossa época não passou, na não. Nossa, não, mas não é isso. É que hoje nós época somos... de caça. Ah, hoje nós somos casados. Época de caça, entendeu? Eu, RG, você, o Mano ainda não é casado. Sim. Por isso que eu tô falando. Você tava no mercado. Os casados. Ah, então vamos lá. Então vocês são casados, estão fora faz tempo, não sabem o que tá rolando. Certo? Não é isso. Acho que eu tá vestindo uma caramba, não sei se vão falar. Olha o Bento vestindo a cara. Nossa, é, não precisava dessas coisas aí, velho. A gente ia pra cima e conseguia sem essas coisas todas aí. O aplicativo, era a língua, velho. Tinha que vir na lábia. Tinha que ganhar na lábia. É que eu acho que o Mano tá tem razão. Mas tá tão fácil que os caras não precisam. Mano tem razão porque, às vezes, dependendo da expressão que a pessoa tem aí na imprensa, etc e tal, aí às vezes é melhor. Mano, você acha que o Paulinho Vieira assombrar? O cara precisa entrar no Tinder, velho. Às vezes é melhor a pessoa se preservar. Mas... O Domênico, ele também tá sendo muito exigente. Eu? Sim. Eu exigente? Porque é o seguinte, antigamente, ele tava no deserto e camelava pra achar água. Se hoje você tá no deserto e tem um nego que entrega água pra você, pega a água. Isso é verdade, é mais fácil. Mas é o que eu ia dizer, não era isso. Você entendeu errado. É isso, exatamente. Eles entenderam errado. Eu acho que eu me expressei mal. Não é isso que eu tô falando. Acho que é muito tô falando simples. Que na minha, se hoje... Antigamente eu tinha essa água também. Fácil. Se hoje eu tivesse... Se naquela época nós saímos à caça, como foi vocês estão dizendo. Na colocação. Tivesse essa facilidade... Vocês estão loucos. Para. Eu vou dar pra ter palmas pra nova geração. É isso aí. É mais fácil o mercado hoje, velho. Por exemplo, os caras tá tudo mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas você não disse que não é. Gostasse da facilidade. Mas eu não tô falando que é isso. Eu não tô dizendo que é legal ou não é legal. Nesse ponto... Eu tô dizendo que na nossa época... ficou no ar que não é legal. Não, então eu vou explicar de novo. É que a nova geração é a seguinte. Ela empina... Não. A nova geração empina a pipa, mas não sabe fazer a pipa. É isso. Tá, mas os dois estão empinando do mesmo jeito. Tá bom. Tudo bem. Acho que eles empinam mais que a gente, hein? Não, mas não é isso que eu quis dizer. Vocês estão totalmente enganados. Eu tô dizendo que hoje, a facilidade... Hoje, é diferente de ontem. Hoje, a mulher chega no homem. Para! Mudou. Ou não? Também, lógico. Na minha época, a mulher não chegava. Ou você ia, ou você ficava lambendo sabão, filho. Não, mas é que é isso assustava. Eu não tô dizendo que não. É, assustava. Porque eu peguei de mulher, filho. Vocês não sonham em pegar mesmo, na sua... Domênio. Três, quatro gerações. Jogou na cara. Vamos com calma, filho. Vamos com calma. É, mas eu tenho que falar a verdade, ué. Pô, mas quanto tempo você tá fora de batalha? Não, eu tô tendo tempo. Mas graças a Deus. Mas eu estou fora de batalha. Mas mesmo estando fora da batalha... Foi um grande guerreiro. Os senhores aí, todos aí que estão aí achando que estão pegando... Vocês precisam pegar muito ano pra chegar no meu pé aqui, fio. É, tem esse detalhe também. Ô, mas isso aí é porque você começou a trabalhar em rádio, na madrugada. Não importa, não falei. Mas é o que o mano falou, que vocês estão falando que ele tinha... Que não tinha, tá vendo? O recorde... Você foi um grande guerreiro, né, Domênico? Você foi um grande guerreiro. Isso aí, Dodô. É que nem aquele... Eu comecei cedo no rádio, ué. Esses malucos aí são os pagalanches, velho. Você tá brincando. Isso aí é que nem aquele jogador fez 500 gols e parou de jogar, velho. Já tem cara fazendo 700, 800, Dodô. Não sei. Bem lógico. Você sabe a quantidade de gol que eu fiz? Não sei, tô falando. Então, pronto, então pera lá. Conhece um cara que entrou no Tinder? Conhece um cara que entrou no Tinder? Aí trocou umas mensagens com a menina. Ela chegou e falou assim: ó, daqui a pouco eu tô aí. Mas é. Deu meia hora, ela tava na porta. Mas é isso mesmo. Mas é assim. Deu meia hora, ela tava na porta. Mas hoje é mais fácil, gente. O mercado pra gente era difícil. Tem um amigo meu que tem o Tinder. Que a gente tá falando de uns amigos nossos. É, um amigo meu. E aí ele tava no jogo do Palmeiras outro dia. E o Palmeiras perdeu pra Ferroviária. O jogo do Palmeiras tava ruim naquela época, né? Tá, costuma estar, né? Pra Ferroviária, velho? Foi 2-1. Não, tá feio. Ele viu que ia perder. Daí ele falou, vou ligar o Tinder aqui. Sim. Aí deu um esquema lá, deu um match. Ele acabou saindo do estádio e... metendo, exatamente. Deu match. É, acabou. Então, quer dizer, o Palmeiras perdeu, mas ele não. Olha. Ó, pra vocês entenderem a comparação. Vocês estão falando. Você vai no restaurante, você abre o menu. Mas hoje, é claro que hoje é melhor. Então, não estamos falando isso. Mas não estamos falando isso. É que o Mano entendendo. Falou. O Mano também dá exame também, que tá pendurou a chuteira. Não, o Mano falou outra coisa. Eu tô aposentado, então. Mas eu acho que isso daí é assinar atestado e derrotado. O Mano foi o primeiro a se aposentar. Cara de loser, sem casar. Por exemplo, exatamente. O Mano foi o primeiro a abandonar o time sem jogar. Exato, exatamente. Mas eu tô sossegado. Ele fez uma boa contratação, já é. Eu tô casado no papel, mas eu já tenho uma vida de casado. O Mano é tipo o Alberto Helena Júnior falando do Neymar. Enquanto ele fala, o Neymar tá fazendo gol lá, não tá nem aí. Bom, olha, vamos começar com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É ser construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também aí Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Olha, não tem assuntos relevantes, vamos com manchetes rapidinhas? Vamos ao Corinthians, hein? Coringão, Bento, vamos lá. Muito bem, vamos aí, mano. É o seguinte, hein? Parece que as mudanças aí que você comentou ontem, pode ser que o Tite faça no próximo jogo aí. Talvez o... O André deve pegar um banquinho. Talvez o Marquinhos Gabriel deve ser já titular ali na vaga do Rodriguinho. Enfim, tá ensaiando esse time. E o Cássio está de volta, né? Voltou a treinar o Cássio. Ele treinou entre os reservas, né? Exatamente. Mas eu acho que não deve ser dúvida pro jogo contra o Vitória, não. Exatamente. É isso aí. Próximo encontro, Vitória. E é isso aí, mano. E ô Bento, o Corinthians já dispensou oficialmente o Edilson aí? Já vai se apresentar no Grêmio? E o Corinthians já pediu também aí a volta do Léo Príncipe, o lateral direito que estava no Campeonato Paulista aqui no Oeste. Era no Oeste que ele estava? Acho que era no Oeste. E ele já está treinando junto com o elenco principal aí também para servir de opção caso o Tite precise aí de um reserva imediato para o Fagner. Mas isso aí, ô Bento. Vitória agora é um adversário difícil. Perdeu o primeiro jogo também, tomou uma chacoalhada do Santa Cruz. O Corinthians vai ter que buscar pontos fora. O Corinthians acabou jogando de maneira vergonhosa contra o Grêmio na Arena. E agora o Corinthians ele precisa aí buscar esses pontos aí jogando na Bahia, jogo difícil, inclusive vai ter promoção de ingresso para os torcedores do Vitória. A expectativa é que o Barradão esteja lotado, mas o Coringão tem que ir para cima e tem que tentar trazer os três pontos, mano. Tem que buscar fora, Corinthians. Deu milho em casa, bacana, agora tem que buscar fora. Pode dar essas rameladas no Campeonato Brasileiro, não. Mas vamos que vamos, é tudo nosso. E foi um fanfarrão lá o André, né, falando, estádio, se fosse hoje eu não queria estádio para Copa. Agora fala que não quer, que não queria. Isso. Mas é que não... para. Na boa. Ó, é sempre legal você ter uma casa própria, velho. A torcida do Corinthians sempre foi feliz e vitoriosa no Pacaembu, mano. Ó, o Pacaembu também é um estádio top aqui em São Paulo. Desculpa, mano, mas esse papinho aí que nós vem agora... Nós não queríamos, né? Ah, não, olha, quer ver aqui, ele falou aqui, é ridículo até. Mas ele tá fazendo esse momento assim fanfarrão ultimamente, né? É, ele é meio irônico, né? A história toda. Mas, velho, é muito mais legal pra cidade de São Paulo dar um estádio pro Corinthians do que o Corinthians ganhar um estádio de São Paulo. Ô, mano, posso falar uma coisa do Corinthians do name right? Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou. Qual que é a graça de ter um estádio? Por exemplo, ó, o estádio, todo mundo fala, ah, mas pô, você tem a sua casa. Velho, mas o Corinthians, em determinado momento, RG, ele sempre jogou no Pacaembu. E no Pacaembu, o Corinthians adotou como casa, velho. Eu nunca tive essa neura, nossa, precisamos de um estádio. Nossa, mas precisamos disso. Mas, mano, eu vou na contramão do seu pensamento. Eu penso, o Corinthians teria que ter sim o seu estádio. Não há nada contra isso. Agora, a maneira é que foi errada. O estádio construído, superfaturado, é que foi errado. Olha isso, a frase, mano. E vocês façam juízo, vocês. Olha aí. Fazer um estádio para a Copa? Jamais. Quem exigiu isso foi o governo e a prefeitura. E o Corinthians teve que pagar uma conta que estava acertada que seria da prefeitura. É ridículo. Não, peraí, foi obrigado a fazer um estádio. Não, mas não é que foi obrigado. Peraí, vamos fazer aí. Ele que falou, né? Não, mas peraí. É que você está deturpando o que foi dito. É, sei. É, o Corinthians, ele faria o estádio de qualquer maneira. Inclusive, ele começou a fazer esse projeto do estádio, inclusive até na época que o Morumbi ainda corria por fora aí para poder ser a sede da Copa do Mundo. Quando decretaram o Morumbi como carta fora do baralho, aí o Corinthians teve que fazer algumas adequações no seu projeto inicial para poder montar o estádio de acordo com as normas que a FIFA exigia, inclusive com aquela porcaria daquela arquibancada móvel. E essa conta, RG número 2, que teria que ser paga aí pela prefeitura ou pelo governo ou quem quer que seja que tenha pedido para que o Corinthians fizesse as obras ali de adequação, o Corinthians ainda contesta na justiça aí esses valores. Porque o Corinthians entende que ele pagou um valor que não deveria ter pago. Sim, mas inicialmente houve um acordo também político e por questão política em aceitarem, né, que o Morumbi estivesse fora da Copa do Mundo e que outro estádio, e que aí, no caso do Corinthians, fosse feito por Copa do Mundo. Só para não colocar o Corinthians aí talvez como o pivô dessa discórdia por parte de São Paulo, o comitê que organizou a Copa do Mundo e tudo mais, o próprio Juvenal Juvencio, na época, presidente de São Paulo, ele disse que o Corinthians não tinha absolutamente nada a ver com o fato do Morumbi não ser mais a sede da Copa do Mundo. Sim. Ele disse que aquilo ali foi um golpe político. Aí eu não quero citar nomes aqui, mas o próprio Juvenal, na oportunidade, ele tinha declarado ali que aquilo ali foi uma retaliação política. Agora não sei por parte. Só um comentário aqui, viu, mano? Sim. Eu discordo do Gilmar Rinaldi. Viu? Por que você tá nervoso, meu? Tá brigando com o Paraguai que recuou e aí o Brasil foi pra cima, não foi isso que você falou? Quem recuou? O Brasil, Paraguai. Brasil, Paraguai? É, o Paraguai recuou, foi por isso que o Brasil. Eu discordo totalmente do Gilmar. Não, é que teve discussão, né? Mas do por que eu tô falando agora pra ele, meu? Com o Gilmar Rinaldi, né? Falando assim. Que no jogo contra o Paraguai, o Casagrande falou assim: olha, é que ele viu que o Paraguai recuou e por isso ele botou um monte de atacantes e tirou os volantes. Aí o Gilmar tomou as dois e falou assim: não é que ele viu que o Paraguai recuou. O Paraguai recuou porque ele botou um monte de atacantes. Aí ficou esse negócio. Foi o contrário, né, sobre o Gilmar, na explanação dele, na hora que ele tava falando, ele colocou esse argumento que você disse. Falando que pelas alterações que o Dunga fez com que o Paraguai recuasse. Aí o Casão já ficou louco da vida falando que não. Que o Paraguai recuou e aí ele... Independente de qualquer coisa aí que o Dunga colocou. E o Dunga tinha enxergado isso e colocou. Mas eu vi a discussão, RG, mas na boa. Por mais que o Casagrande até possa tá correto na avaliação dele, mas é a opinião do Gilmar. O Casagrande ali foi deselegante, mano. É, quis impor a opinião? Eu achei. É mesmo, Calção? É a opinião dos dois, né? Vocês estão totalmente errados. Eu acho que o Corinthians concorre ao brasileiro, sim. Não! É o primeiro jogo. Eu não defino a nada. A discussão, que você tava nervoso ontem. E o Asco ali, Casal? Ah, eu tô mais calmo. Não, porque... Se fosse o fiozinho desencapado que tivesse na discussão, que ia ser? Ah, pronto. Já ia estar hoje na capa do site. Nossa! Benjamin agride alguém. Se o marginal de acerto. Eu? Benjamin agride alguém. Rapaz. Não, mas ô Sombra, porque numa partida de futebol... E a palavra-chave ia sair, né? Seu burro. Seu burro. Não, mas sabe, olha que idiota, olha que idiota. Discussão. Você pode ter a sua análise da partida, eu posso ter a minha, mas a minha opinião não é a verdade absoluta, assim como a sua também, não é? Acho que não. O Gilmar, dentro do que ele estava colocando, ele até tem o direito também aí de expor o que ele estava expondo, apesar de eu entender como Casagrande, que o Paraguai acabou gostando do resultado, fez 2-0, falou, opa, vou recuar, fechar o ferrolho aqui, e o Brasil vem dessa situação. Já fechou muito o ferrolho? Meu ferrolho tá sempre fechado, tipo. É, opa, tem que estar, né, RG? Tem que tomar cuidado. Olha. Ferrolho é uma palavra feia, né? Ferrolho. Ferrolho, né? Olha, teve a discussão do Marcelo também, ontem. O Gilmar falou sobre essa história do Marcelo, né, mano? Ah, mas isso aí, ô. Na seleção. Marcelo. O Gilmar quis chamar pra ser a responsabilidade, dizendo que ele foi o interlocutor aí da seleção brasileira com o Real Madrid, junto com o médico da seleção brasileira, e quis tirar meio que o Dunga de fora dessa. Mas ali todo mundo se conversa. Não dá pra chegar e falar, o Dunga não sabia do que tá acontecendo. Sabia sim. É tudo muito maquiado pra achar. Você acha que o Marcelo vai ter mais alguma chance na seleção, mano, depois disso? Ah, mesmo o Marcelo sendo um jogador problemático, Motinha, o cara tem um parafuso a menos, mas ele é muito mais jogador que o Felipe Luiz. É verdade. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br, seu bem. Porco! Opa, nós! Porco! Fala de porco. Nós! Fala de nós! Tá cantando hino, cara. Mas, ô Bento, antes de você falar do... Perdão. Do Palmeiras aí, o Muricy foi internado no Rio de Janeiro, né? Por quê? Ele teve uma arritmia cardíaca. É mesmo, cara? Sim. Putz. Então... Caramba, de novo, né? Ele já não tem esse problema. Time ruim dá isso aqui no São Paulo, né? Mas barato. Passa nervoso. Posso falar? É que independente de time, né, cara? Tem pessoas que... Pessoa que tem um problema já. Não é questão nem de você já ter um problema. Às vezes você tem aí uma descarga aí de adrenalina constante, porque você fica muito nervoso. Às vezes você deu um bom time, mas você fica nervoso com as situações, né? Do trabalho, no dia a dia, o cara fica nervoso. A gente fica nervoso com o time jogando, né? Ele sofreu um quadro aqui de fibrilação arterial, que é uma espécie de arritmia cardíaca. Principalmente quando você tem que administrar muita coisa, pode, né? Falar dentro um do negócio. Time de futebol. Não é a primeira vez que isso acontece com o Muricy. Sim, lógico que não. Eu não sei se é a segunda ou terceira. Na boa, eu sei que é chato pra caramba isso que eu vou falar, mas ó, se eu sou o cara e tô bem na vida, eu falo assim. Já ganhou tudo. Ó, né, velho? Se quiser, você é consultor no clube. Você é mais tranquilo. Manager das crianças, mas ali na beira do gramado não dá mais. Para, né, meu? Porque, vai curtir o cachorrinho. Daí o exemplo do Tele Santana. E quando começa assim, uma atrás da outra, o Tele depois teve um problema de isquemia cerebral, caramba. Sabe? Então tem que ficar esperto. E o estresse é gigante. Vai curtir o tamanho do Flamengo, lógico. Imagina, velho. Vai curtir o cachorrinho. Apesar dele estar estável lá, assombrar no hospital. Mas ele vai passar a noite internado e vai ser reavaliado amanhã. Inclusive não vai dirigir o Flamengo, é contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Tem que se precaver, tem que ficar esperto. Vai curtir o cachorrinho, pô. Vejo de manhã, falei pro palhacinho, né, que faz o programa de Michael Domênico, falei assim: palhaço, você não precisa disso, cara. Você fica suportando essas situações aqui de manhã na rádio. Suportando esse mau humor do Domênico. Fornecedor de pipoca do mundo. Pra quem vai ter essa preocupação? O cara com um dos maiores fornecedores de lona pra circo. E a palhaçoca? Gera muito dinheiro, direitos autorais, fonográficos. Isso é impressionante. Me deu os meus 10% dele que tá aqui. Dizem que o palhacinho tá bem pra participação. Você que tá ouvindo agora o estádio aqui na Energia, liga às 10 da manhã. Liga às 10 da manhã no palhacinho aqui de manhã, das 10 ao meio-dia. Piadas fantásticas. As piadas que... Olha, aquilo que tem de bom, o RG copia. Não. Muito pelo contrário, se fez as minhas custas, pô. Imagina. Se falou. Fez as suas custas, lógico. Fez, lógico. Piada? Bom, vamos ao Palmeiras. Fala com o time do Cuca. Fala de nós aí, senhor. Vamos lá, Domênico. O Palmeiras que agora, nesse instante, o Luan tá dando uma entrevista coletiva, também não sei porquê. Vai embora? Tá dando uma entrevista o Luan lá. Vai embora? Não sei. Não sei o que ele tá falando. Acabou de chegar, pô. O Praz tá com uma... Deu uma dorzinha nas costas, hein? Não treinou ontem, hoje. Sim. Porque agora... na velhice, meu amigo. Começa a lombar, velho. A lombar. Ninguém fala de costas, viu? A notícia mais triste. As notícias. É o Gabriel que veio recentemente. O Gabrielzinho, que já tinha se machucado ano passado. Agora tá com um problema no muscular, adutor da coxa esquerda. E olha só, 4 meses, hein? Quatro meses fora o Gabriel. Que triste, ele, moleque. Né? Ele tava voltando. 4 meses fora. Então vai ter essa baixa aí, o Gabriel. Quem é o jogador da posição para reserva? Hoje o volante. Tem bastante, né? Da posição. Ele é o reserva hoje, né? Ele é o reserva, Gabriel? É titular. Matheus Salles. É o Matheus. Caraca, ganhou dele a posição. Pera. Ele jogou um pouco no Paulista e tal. O Cuca prefere jogar com o Matheus Salles e com o Jean hoje. Ou com o Tietê. Desprestigiou total, Gabriel, meu? Não, ele joga. Porque ano passado ele era muito querido do torcedor, hein? Ele e o Arouca, eles são os caras que estão na reserva hoje. É, mas eu acho que ele precisa. Aliás, o Thiago também, né? Aliás, o mau desempenho no Campeonato Brasileiro foi creditado à ausência, por algumas pessoas, foi creditado à ausência do Gabriel. Aí a ausência dele é a falta de outro bom na reserva, que hoje tem. Mas chega uma hora que não dá mais, né? O cara fala assim, ó, já machucou uma vez, machucou duas vezes, melhor respirar outros ares. O que eu sei é que o Tuta... Tem muito volante, né? O Tuta tinha deixado negociar ele, só que ele descobriu que ele não é do Parmeira, porque ele é empréstimo. De quem? Grabiel. É daqueles times do interior, aqueles negócios do... Ah, isso aqui é time de empresário? É, até o final do ano. Mas ele tem, né? Uma parte do Palmeiras? Não. Quando ele rescindiu com o Botafogo... Okay. Fala assim, vó, é Botafogo. Foi? Botafogo, desculpa, Botafogo vai, esquece. Cujo uniforme é mais bonito quando joga de meia cinza. É bonito. E aí ele rescindiu, aí ele foi para um time do interior de São Paulo, né, no Paraná. Aí ele veio de empréstimo desse time, 2 anos, acaba esse ano. Sim. Então, provavelmente acabe o empréstimo e ele já volte. O Palmeiras contrata de vez, né? Entendi. Ó, e hoje eu vou fazer o meu programa... Tem programa hoje, vó. Que programa, vó? O programa da vó. Ah! Da Bolita, vó Leite Show. Vai ter o Dominiquinho? Eu entrevistei o Tuta hoje. Entrevistou quem? O Tuta. O treinador do Parmeira. É Cuca. Cuca. O Cuca. Exatamente. Cuquinha, tá bom, então. Cuquinha. É isso aí. Então daqui a pouco tem o programa da vó aqui no Estádio 97. Da Energia 97, que tem o oferecimento de cartão Zoom. Vamos falar da Zoom aí, mano. Bora lá, Sombra, bora lá. Ó, amigão, você que usa o bilhete único em São Paulo já conhece o Zoom, né? E viu como ele facilita a sua vida na hora de recarregar o seu bilhete único, é ou não é? Mano, então se liga só. Sombra, você sabia que Zoom já fez e faz muito mais que isso? Você sabe, né? Claro. Você sabe disso. Não é só recarregar o bilhete único, não. Não. Com o aplicativo Zoom, além de recarregar o seu bilhete único, você paga as contas de onde você estiver. Pode ser na academia, pode ser pescando. Com o app do Zoom? Lógico. É mesmo? Lógico. Você tem uma série de vantagens, cara. Você pode pagar suas contas onde você estiver. Por exemplo, o Bá hoje estava na academia correndo, ele pagou uma conta de telefone. Ó, por exemplo, o Domênico hoje... Besteira pra cachorro? Ele recarregou aí... Inclusive, Domênico Gato, você que estava sem crédito no celular, você também recarregou o seu celular com inúmeras possibilidades que você tem de várias operadoras que você consegue pagar também, ô Motinha, e reabastecer de crédito seu celular dentro do próprio cartão Zoom. Aí é legal, hein? E digo mais, Motinha, Zoom pode até ser um cartão de débito com a bandeira Mastercard pra você, cara. É isso mesmo, cara. Bacana. Descubra agora, Motinha, tudo mesmo o que Zoom pode fazer pra facilitar a sua vida. Aonde? Se você ainda não tem, cara, baixa agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Se você não sabe como é que se escreve, eu vou soletrar pra você. Se liga só. Z-U-U-M, tá certo? Z-U-U-M. Tá esperando o quê? Baixe o aplicativo Zoom no seu celular e faça parte desta evolução, tá legal? E lembrando, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui, ó, no Estádio 97, dizendo a seguinte frase. O quê? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Não é que ele concorre, cara, ele ganha. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa, mano! Ninguém tá ganhando nada. Estádio 97, também tem oferecimento, olha, vamos falar de Recupriplast, não é não, Dodô? Tá com a boca cheia, Dudu? Ah, mano, não tem problema, né? Ele sempre tá. Um tempinho que a gente role até você engolir tudo. Não é que nós recebemos aí salgadinhos, né? Quem que mandou? Então posso. Cabeleira? Cabeleira. O Clebinho da linguiça. Ele salvou nós hoje. Olha só. Você que tá com problemas de infiltrações, de goteiras. Você que tem problemas de umidade espalhada por tudo quanto é lado da tua casa. Você tem que acabar com esses problemas aí. E para isso, eu tenho aqui o produto que vai exterminar. É o impermeabilizante Recubriplast. Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que tem garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, aliás... Você que está acessando agora o 97fm.com.br/estúdio ao vivo, está visualizando, olha lá o site, sinteplast.com.br, onde você encontra as lojas. Todas elas estão detalhadas. sinteplast.com.br, tá bom? Mandar um abraço aqui pro senhor João. Palmeirense, adora a vovó. O seu João gosta da senhora, vovó. Ô, João, beijo, João. Ele é proprietário pegar, das lojas J.O.R. Tintas. Boa, senhor João. É, senhor João, vamos ser campeão esse ano, hein? Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Continuando com as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. E olha, mais um recado para você. Comemore o Dia da Internet baixando agora o melhor antivírus. Envie grátis para 22030. Você ganha 7 dias para experimentar e ainda concorre a 100 mil reais, tá bom? É isso aí, Estádio 97 da Energia 97 FM. Continuando com as manchetes, seu Bento. Vamos agora aos Santos. Santos? Santos. Let's go! Let's go, seu Bento. E aí? Tudo bom? Usa. Beleza. Não, assunto do dia aí foi, segundo os empresários, né, o Wagner Ribeiro e o Juan Figuer estão querendo do Modesto aquela... Wagner Ribeiro. Mas você vê, só mostra a proposta se acertar que a gente tem comissão. Exatamente. Sem comissão eu não mostro pra você nada. Exatamente. Isso, segundo eles, tem uma... Parece o Domênico, mas pagando mostra. Em contrapartida, eles falam que pra não ter terceiros, né, na negociação. É. Então, por isso... E o duro é que o Modesto é um carne de pescoço, né? Exatamente. O velhinho é crica, né? Que é carne de pescoço? Porque essa nova geração aí que a gente tava falando, a minha, a do seu Bento, a do Rudy... A sua de seu Bento. Não sabemos, assim, que não sabemos. O que é esse negócio? Carne de pescoço. É coisa dos velhos, né? Carne de pescoço é ruim de engolir, né? É difícil, sabe? É complicado. É complicado. Pescoço de galinha. Uma delícia, né? Canja. Tem esse embrólio aí. Canja me dá má impressão. Eu tomo canja, precisa que eu tô doente. Peraí, eu tô falando sobre canja. Vai se catar, velho. Fala do peixe aí, seu Beto. Deixa eu falar do Santos. O Corinthians já foi ao Santos. Vai. E quem tá voltando é o Damião. Né, tá, se despediu lá do Beto. Aí, ó. Tá portando, Santista, e aí vai fazer como, RG? Não tem clima pra ele lá, vai ter que negociar o Damião, fazer alguma coisa. Vai ser coisa. Emprestado de novo. Não tem jeito, vai ter que arrumar alguém pra emprestar, vai ter que fazer um rolo. Mas o que tá me preocupando no momento é como é que o paizão Dorival tá preparando o time pra jogar contra o Curitiba. Porque precisa recuperar os pontos que perdeu. É brasileiro, velho. Esquece, velho. O Santos é brasileiro, você sabe que não vai dar. Não, é assim, né? Não é assim. Não vai dar. Décimo tá bom. Tem que dar, né? Que décimo, cacete. Tem que dar mesmo. E então tá aí, o Vitor Bueno parece que tomou um pisão lá, não vai jogar, então vai estrear o desodorante lá, né? Então vamos torcer. Quem? Quem? Desodorante? Rolon. Rolon. Ele já jogou. É, mas agora vai firme, né? Então vamos torcer aí pra fazer um bom jogo contra o Curitiba e recuperar esses pontos aí, é isso que eu tô ansioso. Mas o RG... você já talvez fazendo uma projeção do Santos agora nesse segundo semestre aí, sem o Lucas Lima e sem o Ricardo Oliveira, dois jogadores que podem deixar o Santos. Isso se não sair Thiago Maia, Gabigol e etc e tal. Os dois que estão hoje na janela para poder deixar o Santos são esses dois, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. O Santos sem esses dois jogadores aí, você acha que pode chegar onde no Campeonato Brasileiro? Aliás, é difícil falar do Santos, mano. Porque todo ano o Santos a mesma história, acabou. O ano passado todo mundo viu o que aconteceu. Vai cair, com o Santos, né? Ia acabar, e o que que aconteceu? Por um tris, não pegou Copa do Brasil, por um tris não se classificou na Libertadores pelo brasileiro. Então é muito difícil. Você lembra aquela geração lá do Robinho e Diego? Quando falava assim, nossa, vem um tal de Robinho. O Domênico falava assim, o Santos vai ser a nova Portuguesa. Foi com o Leão. Jamais falarei isso, porque eu conheço. Então, eu lembro, a gente lembra bem. Mas o ouvinte do estádio é testemunha. Mas se você voltar mais... Se você voltar mais um pouquinho, desde o Giovani, quando o Giovani saiu, aí, puta, acabou, agora não sei o quê. E aí veio o Robinho Diego. Como era bom o Giovani, hein, velho? Esse jogava bola. E jogou no Barcelona, né? Esse jogava bola. Jogava bem, né, cara? Aí saiu Diego e Robinho, acabou, e tá aí. Então, eu acredito, mano, talvez não pra ser o campeão, porque é complicado. Não descarto essa possibilidade nunca mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas eu sempre acredito, cara, eu sempre aposto e acho que esse é um ano que o Santos deva chegar na Libertadores. Ou pela Copa do Brasil, ou pelo brasileiro. Você, né? Pelo menos como torcedor tem essa expectativa. Fala pros jogadores que chama Campeonato Paulista. Fala que o Vitória é aqui de Sorocaba. O Campeonato Paulista é legal, você viu? O Barcelona conquistou o quê? O quê? O que, que eles conquistaram lá agora? E é referente a... É o campeonato nacional. Não, é um campeonato paulista daqui. Você tá de brincadeira. É, lógico. Você tá de brincadeira. Nacional, caras. É a mesma coisa. Mas é o campeonato nacional. É a mesma coisa. Não é o campeonato da Catalunha. É a mesma coisa, é isso aí, Rogério. Os caras lá que estão acostumados a disputar lá. É absurdo. É Champions, essas coisas. Eles não deveriam nem ligar também. Deveriam, pô, passar por cima. Mas o errado, não é assim. O errado somos nós de ter um campeonato paulista. Não, eu já não acho. É errado. A maneira é o oitavo título dele. A maneira como é o Campeonato Paulista é que tá errado. Não o Campeonato Paulista. Inclusive, esses joguinhos aí de fantasy aí, devia fazer no Campeonato Paulista, não no Brasileirão. Nossa, imagina. Claro, pô. Por que, Zedão? Porque é mais interessante. É. Pô, botar o jogador no Capitaliano. Ele gosta de jogar. O Zedão gosta de jogar com esse. É bem melhor. É, essas pragas aí. Vou falar com a senhora que eu gosto de jogar. Olha, olha aí. Não, olha aí. Respeito. Tem a senhora aí lá que joga comigo, ela tá na mesma liga. É, tem uma outra senhora que o senhor conhece também. Não, joga comigo. Deixem as senhoras em paz, por favor. Continuando com as manchetes, oferecimento de BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Tricolor. Boas notícias hoje pro Tricolor. Falta 5 pro Tetra. Ah, é? Boas notícias. Primeiro que o Morumbi foi liberado. Foi, Motinha? Pera só um minuto. O Morumbi foi liberado pro... Faltam 5 jogos pro Tetra. Calma. É, porque calma, porque eu não posso falar. O Domênico falou que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, faltando 37 jogos. É. Líder! 37. Oh, este ano o Cuca 37. Fala toda, ó, você ouviu? O Cuca eu falou quando? Falou, falou agora! Hoje! Hoje! A gente é... Qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? Falei aqui no Recobre Flash. Pô, não se pode nem brincar. Não se pode nem brincar agora. Não, não, eu falei, o Palmeiras tem tudo pra ser campeão. Não falei que faltam 30 e pouco. Não, você falou no comercial da Recobre Flash aí. Eu falei. Seremos campeão. Seremos, então. Não pode ser da Copa do Brasil? Não se pode nem brincar. Quem tá jogando a Copa do Brasil ainda? A Copa do Brasil tem muito mais jogo. Porque nós estamos nas oitavas, assim, ó. Deixa a Domênica gozar. Tá gozando com vocês. Deixa. Isso é pra você. Sombra. Mota. Então, mas é isso aí. Morumbi é liberado pro jogo contra o Internacional. Agora tá vendo se o anel inferior... Não vai cair mais nada lá? Vai ser liberado ou não. Ei, Mota. Não vai cair mais nada lá, mano. Fechado o anel. Fechado o anel? Sempre fechado. Jamais liberado. Fechado o anel lá, velho. Jamais liberado. Aquele anel já esteve aberto, hein? Arrebentaram o anel, hein, menino? E... Michel Bastos, Michael, todo mundo vai pro jogo. Todo mundo vai pro jogo. Vai, é claro que vai. São Paulo que chegou em Minas lá atrasado hoje, né? Chegou. O Bastos falou, pô, chegamos atrasados no aeroporto, os caras queriam entrevistar todo mundo. Falou, não vai entrevistar ninguém, vambora, vambora. Vamos descansar, o São Paulo agora às 7 horas da noite vai reconhecer o campo lá. Mas acho que Minas precisa chegar do aeroporto pro hotel, não deve ser muito, não sei, nem conheço. Onde desceu, em Betim? Pra ver aonde desceu, né? Desceu em Confins, é Confins que tá falando, né? Confins é uma hora, Sombra. É mesmo? É uma hora até Belo Horizonte. Não, então, aí o Balsa queria falar, a prioridade é descansar. 7 horas da noite vai fazer o reconhecimento lá da Arapuca. E... Arapuca? Não lembro, já. É isso. É uma Arapuca. Ah, não, mas não vamos estender essas coisas que ia ficar feio, né? São momentos infelizes do Juvenal, né? Então, e vai reconhecer o time, vai reconhecer o campo lá. Arapuca, mas acho que o time... Arapuca é o time que ele montou. Bastante, né? Mas vocês eu tô confiante no São Paulo, viu? Ô, Matinha, você concordou com a declaração também do dirigente do São Paulo hoje na saída do aeroporto? O que ele falou? Dizendo que a taça da Libertadores aí caberia muito bem na estante do São Paulo, que aquela estante do São Paulo foi projetada para ter mais uma taça da Libertadores e tudo mais. Vocês são a favor dessas declarações aqui, dirigentes dão às vésperas de uma partida importante? Nada demais. Ele não disse assim, a taça... A taça é nossa. Não, ele não disse a taça caberá. Caberia. Não, mas caberia, ele sugeriu essa situação. Não, nada se demais, o cara não tem vontade pra ganhar aquilo, de desejar aquilo, então não disputa. Não, mas ô Mota, eu não sei se vocês chegaram a ver a declaração, vocês chegaram a ver? Qual dirigente? Não, não sei. Foi esse rapaz novo aí, mano. Quem é rapaz novo? Luiz? Eu não falei nada. É. O Luiz? Mas você é dirigente de São Paulo? Não, mas sou um rapaz novo. Não, o Luiz você já falou? Tá meio acabadinho. Não. O Luiz? É o Luiz Cunha? É. Ah, mas não é rapaz, não é um senhor. É um senhor. Não, rapaz é porque eu me refiro a todo mundo como rapaz. Oh, mas é muito mimimi, hein? Não é mimimi, velho. Não é mimimi. Ah, você tá querendo criar polêmica, vai. É, vai. Ah, se o cara, vamos ver, o dirigente é que fala que... Os Atlético vão se, ah, se comportar perante essa declaração. Então ganha em campo, vai lá e ganha. É. Vamos ver aí como é que os jogadores do Atlético lideram. Mas nada, nada demais. O cara que precisa de uma declaração de um dirigente pra se motivar, não sei, velho. Não nada para, demais. Vai. Não é que precisa da declaração, mas isso pode inflamar ainda mais. Pode inflamar ainda desculpa, mais. Eu acho que se os caras não precisam disso pra tentar ganhar de qualquer jeito de São Paulo amanhã. E outra, nem vejo não também sei, dessa não maneira. Sei. Eu acho que sim, as pessoas sórdidas que fazem interpretações erradas. É, gosta de fazer. Ah, tá virando o Neto, hein, velho? É, olha não, o Netinho. É, Neto não, fazendo escola. Não, o Netinho do estádio. É, a TV tá te influenciando. O Atlético. Não, o goleiro do Racing chamou os jogadores brasileiros de caguns. Aí vocês viram o que aconteceu com o Racing. Ah, mas os caras, até ali os jogadores não tinham visto. Eu não vejo tanta diferença. Isso foi de uma declaração. Foi depois, não, foi divulgado depois. Não, depois. Não. Foi divulgado no intervalo, mas foi divulgado no intervalo aí de uma partida para o segundo jogo. Entre eu a acho que é isso. Partida. Atlético Paranaense, os jogadores amanhã tem que jogar pelo estádio cheio, que vai estar lá. Paranaense, não sei. O Atlético Mineiro tem que jogar pelo estádio cheio, que vai estar lá. Tem que jogar pelos caras que pagaram 500 pau o ingresso e esgotaram. É isso. Mas como disse o Leco ontem, à noite, no programa lá que estava pilotado pelo Benjamin, que censura as minhas perguntas. Você mandou as perguntas? O que você perguntou? Mas você mandou com fake ou você mandou com seu... Não, bomba? Eu mesmo. Ah. Leco, você que está cara a cara com o Benjamin, ele pinta ou não pinta o cabelo? Ele não leu? Não leu! Ganso! Não estava descrito lá, tipo, só pode fazer pergunta sobre isso ou aquilo. Não leu. É. Foi maldoso. Foi censurador. Mas a gente já sabe que ele... Mas jamais ele ia ler, né? Mas o Leco... Ele tem... Na contramão dessa polêmica levantada pelo Mano, o Leco ontem ele foi muito claro, falou assim, ser eliminado pelo Galo, pelo Atlético Mineiro, seria encarado de uma maneira natural, porque é um outro grande time brasileiro que também é muito bom. Foi educado. É, entendeu? Mas é uma postura que eu não concordo. Olha lá, porque... tá vendo? Aí, RG, ele demonstra medo, covardia. É respeito. Aí você fala, não, mas a gente vai lá pra ganhar... Ó. Olha o Netinho, olha o Netinho. Quer achar de qualquer jeito aí. Não, sua moeda é feita de um lado prepotência e do outro... Aliás, continua aguardando o Benjamin chegar, porque depois eu sei que ele foi jantar com o Leco, e ele disse que soube de muitas informações sobre contratações. O Benjamin disse que está com muitas informações a respeito de possíveis jogadores que devem chegar ao São Paulo. Então a gente aguarda o Benja trazer essas informações. Mas é melhor não falar. Mas eu não concordo com o Gilmar, eu acho que o Paraguai... que recuou, aí o Brasil se aproveitou disso. Você tá falando de outra coisa. Eu concordo, você tem que respeitar a minha opinião. Ele tá falando de outra coisa agora. Já passou essa discussão. Por isso que começa com demo. Mas o Galvão defendeu o Calção, né? Ficou do lado do Calção. Galvão? Ele nem tava no programa, ele tava, meu? Tava. Era ele? Era ele mesmo? Chato pra caramba, mas tava. Viu, nem vi que era ele, meu. Amigo! Ô, Galvão, e aí, meu? Ô, Galvão, você acha que tá certo o Gilmar Rinaldi ou Ângela Bismarck? Tá picando completo. Angela Bismarck, mas a Angela Bismarck não tava no programa, Calção. Aí tu, meu, tu viajou. Era o Gilmário Dunga. Ô, posso falar uma coisa que me contaram, mano? Da fofoqueiro, hein? Da Arena Taqueda lá. Arena Corinthians. É do Name Rights. Já fui a manchete. Tu perdeu a sua hora. Eu ia falar, mas não, você não deixa falar. Não polêmica. Não é polêmica, é uma informação que me falaram. Eu não sei se vai vingar ou não. E realmente tá fechado, mano. Né? A história do Name Rights é um fundo. De novo? É um fundo de investimento que não vai colocar o nome, vai ser escolhido pelos torcedores. Você estava em coma? A gente discutiu isso aqui a semana passada. Não, mas não falou o nome. No programa, né? Mas não falou quem era o nome. Vai ver que esse dia ele não veio. Que tem eles colocaram em aberto, Motinha, a possibilidade de três nomes e a torcida do Corinthians e você sabe qual... Não, e tem outra informação nessa história. Que eles vão tentar pegar, porque o interesse dele é o sócio-torcedor, né? E eles vão tentar fazer a mesma coisa com São Paulo e com Palmeiras. Eles querem comprar o sócio-torcedor dos times para poder investir nessa história do cartão. Porque o que eles querem é o cartão, né? É a informação, né? Então eles querem um cartão. E vão cobrar por isso. E aí, será que não vai ficar mais caro, mano, o ingresso, de repente? Não. Porque o cara vai ter que pagar a anuidade do cartão, mais o ingresso, mais o sócio-torcedor. A anuidade, Motinha, ela já é paga. Ah, mas Eu já pago uma anuidade no Fiel Torcedor. E aí, quando abrem, por exemplo. Não, esse é o plano, né? Você paga a anuidade do plano. Sim, mas quando você adquire seu Fiel Torcedor, você é obrigado a pagar uma anuidade. Então você paga essa anuidade fora o valor de face dos ingressos. Por exemplo, o ingresso de arquibancada custa no valor de face 50 reais. eu pago por ser fiel ao torcedor 40. E se eu comprar talvez ali 3 jogos ali, num pacote que eles disponibilizam, eu vou pagar 35, 30, é. Entendeu? Não, então, fora isso, tô falando, você vai ter que pagar o cartão. Não, mas não, a anuidade já existe, Mota. Não existe. Olha, isso. Vamos esperar primeiro saber o que é, porque senão a gente já tá discutindo a parte econômica de algo que a gente não sabe nem o que pode ser. Mas a informação que eu tenho é que tem 8 empresas se estapeando aí nos bastidores para estampar o name rights da Arena. E é tanta gente querendo que nunca ninguém entra. É, velho. É que tem 8 pessoas querendo passar por uma porta. Deve ser não passa ninguém. Eles vão vender duas vezes o name rights. Deve ser o cupcake da Rosina na porta, o dog da Andréia. Deve ser o cupcake da tua mãe. Ah! Mas a mãe dela faz cupcake. A mãe dela. Mano. Manera na parada, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu ofendi quem? Eu, seu playboyzinho. É, juizinho. Mas peraí, não ofendi ninguém, é que a mãe dela faz cupcake. É. Sim, inferno. Você, tá precisando de ferramentas? Tá precisando de máquina? É. É a obra pesada, você precisa de máquina pra obra pesada? Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens, amigo, e das melhores marcas. E olha que incrível, o grupo Black & Decker te leva para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar à linda Barcelona e assistir a esse timaço. Para participar, faz assim, ó. Você vai a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt, cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Mas atenção, corra porque a promoção é válida apenas até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. Estádio 97, da Energia 97. Também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Ó, é fã de pôquer? Segundo torneio Energy Poker. Torneio. Torneio. Torneio, esses locutores que vêm do ABC, torneio. Não é não? É. É, mas ó, o que importa não é, não é o, como ele fala, torneio. É, o prêmio. O que importa é o torneio. Vem aí o segundo torneio Energy Poker, que vai acontecer agora em junho, de 17 a 19 de junho, no Espaço Promag, no Zona Norte de São Paulo. Você ainda não fez a inscrição? Tá demorando, aí as vagas vão esgotar. Premiação garantida de R$150 mil. Aí você fala, mas esse Energy Poker, quem que bolou esse torneio? Quem fez? Esse torneio, do Energy Poker, é uma criação da Cassineira. Sim. E da Energia 97. Boa. Não deixe de fazer a sua inscrição. Vai lá, energypoker.com.br. Inscreva-se hoje mesmo. Esse mega torneio que vai acontecer de 17 a 19 de junho. E vagas limitadas, hein? Primeira edição foi um sucesso, 480 participantes. Tá, fora a fila que ficou o pessoal pra querer jogar. Fora a fila, é. Então, ó, você que curte um pôquer, se você é um cara que joga legal, ou você que é um cara que curte mesmo, né? Adora uma partidinha com os amigos. Dá um convida com a galera, dois. Entra lá, energypoker.com.br. Mano, Mota, a galerinha que joga. O Rudy não tem cara de que joga. É, não, não joga. O Rudy não tem cara de... Eu joguei já. O Rudy tem cara de rouba-monte. Mais ou menos. Não é não? Como é que é o nome daquele jogo que o pessoal joga na faculdade que eu nunca aprendi a jogar? Truco. O Rudy tem cara de joga. Joguei. Pô, truco é da hora, mano. Joguei. Então vai lá, cara. Energypoker.com.br, faça a sua inscrição. É como eu disse, cara, premiação garantida de R$150 mil. Meu Deus. Estádio 97. Trazendo agora os primeiros ouvintes. E a gente já vai começar com os ouvintes virgens. Ouvintes virgens que vem no oferecimento de Sem Parar. Vamos pro momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô! É. Olha, aqui estão os churros. Os churros. Para vocês, os churros. Aqui estão os churros. Para todo mundo, os churros. Alô? Consegui, baralho! Aê! Truco! É, conseguiu. Boa! All-in. Rafael. Rafael do quê, Rafael? Rafael Vinícius, campeão. Campeão? Campeotto. Campeotto. Família Campeotto. Quantos anos você tem, meu velho? Que fez o Chirone, não. 2.8, RG. Ah, só conheço um, Domênico. Só conhece um? Esse ano. Quem você conhece, RG? Santos, foi Campeotto. Ah, pô, sensacional, salvou. Trocadilho, nota 5.1. Cara, o cara é sobre isso. Teve até um trago, velho, né? Deve ter um copinho. Puxador. Puxador mesmo, ele meteu um gole pra dentro. Ô, meu velho, e o bairro, hein? Bairro, vamos ver se o Dom beija. Aí. Eu acho que ele tá atrasado aí, né? Não, tá aqui, fala. Que nome é Vila Gerte. Como? Vila Gerte. Eu não ouvi, amigo. Vila Gerte. Pega o cotovelo. Hã? Pega o cotovelo aí, ô, trouxa. Amigo, eu que eu conheço. São Caetano, amigo. Isso aí, meu Deus. Aí, mano. Ô, trouxa. Aí. Mano, é trouxa? Como assim? Tá louco? Ai, pro inferno. Que é isso? Nossa, pirou, velho, de vez. Velho, e qual que é o time, hein? Não sei quem é pior. Tricolor Paulista. Ah, danado, cinco pro Tetra. Tricolor. Cinco pro Tetra. Pendura lá no nosso estante lá, falta cinco. Oh. É, já limparam lá a estante. Oh, amanhã... Aí, ó, outro arrogante aí fazendo coro aí pro diretor. É, amanhã... Seca mesmo, trouxe. Amanhã eu tô vendo a cena, hein? Mesinha de centro com... salaminho, queijinho, azeitona e no sofá, Santos, Corinthians, Palmeiras, todo mundo assistindo o jogo, hein? Grêmio, todo mundo assistindo o jogo, hein? Abre mais uma vaga aí, vai entrar o Atlético. RG, vocês já estão de férias, pô, só volta ano que vem no Paulista, pô. É, então, vamos assistir, ó, Libertadores amanhã, velho. Mas você sabe, Rafael, São Paulo vem sendo eliminado aí corriqueiramente na Libertadores por times brasileiros. Mas depois de muito tempo, eu... E é incrível, hein? Porque esse ano o São Paulo tava uma draga danada. Com certeza. Ah, surpresa. Especificamente pra esse jogo, eu estou confiante como eu não estava nos outros anos. Com certeza, Sombra. Eu também. É, diante dos últimos acontecidos na Libertadores aí, mas parece que quando o São Paulo chega e é isso aí. Mano, aguenta, mano. Aguenta não, velho. Você tem que estar preocupado pelo retrospecto que o São Paulo tem fora de casa, velho. É, retrospecto mesmo. Então, retrospecto, a gente é triplo. Já quebramos isso aí, já ganhamos domingo. 1-0 fora de casa. E não é só isso. O São Paulo vem jogando com inteligência, graças ao Balsa. Quebramos o Balsa, ele sabe montar o time para cada tipo de jogo. O Balsa, ele pensa cada jogo... que, por exemplo, o São Paulo vai fazer fora, o São Paulo jogou os dois jogos fora, jogando com o resultado embaixo do braço, né? Com as regras embaixo do braço. Foi lá, todo mundo metendo pau, ó, o Balsa não colocou o ganso. Mas olha, eu vou te não falar, ia colocar. Tem cada clichê nojento no futebol, né? Resultado debaixo do braço. Ué, mas não é verdade? É inteligência. Umas puta frase feita. Pra que o São Paulo, por exemplo, vai chegar lá... e vai sair que nem louco atacando o Atlético Mineiro. Foi um puta jogo complicado, foi um jogo difícil. Graças a Deus o cara meteu a cabeça na bola e é isso aí. Jogou com inteligência. Jogou com o regulamento debaixo do braço. Para. É diferente de você ir lá precisando ganhar de 3-0, você sabendo que você pode tomar um gol e levar o jogo pros pênaltis ou empatar. Aliás, os jogadores, até o Hudson, nosso capitão Pitbull, falou o seguinte, que o São Paulo pensa em pênaltis. Eu acho que o São Paulo sai de lá, pelo menos, com um empate com gols. Também acho. O São Paulo não vai fora. Não, pode até não estar fazendo grandes jogos fora. Véio, mas o São Paulo sempre faz gols. Vocês não estão passando aqui, talvez, a confiança que o torcedor precisa. RG, você não está notando a voz do Mota? Ninguém está falando. Ninguém está falando. Não consegue falar. Pelo contrário. Aí está passando tanta tremendo confiança que você está sendo prepotente. Não, pelo contrário. O outro, não canta vitória antes. A boca do Mota está trêmula. Ah, mano, chupa, senta aí. Você está fora da balada. Só, bacana. Ó, só discuto com quem está na Libertadores. Eu estou fora. De fato, estou fora, mas eu não tô com medinho. Eu não tô com medinho, não. Nem tô nós, nem nós. Vocês pelo contrário. Sim. Não. Pelo contrário. Eu noto batemos neles aqui, vamos bater lá. Olha, eu noto medo na voz de vocês. Inclusive, a primeira coisa que eu falei pro Rafael foi o seguinte: como nunca nos últimos anos, estou confiante nesse momento. Olha, eu não sei, eu só sei que São Paulo tava fora, São Paulo tava descartado. Tá aí, chegou, né? Tá chegando. São Paulo ia cair na primeira fase, segundo algum. Mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, o Mano tem razão, hein? Aí, um cara imparcial falando. Os caras estão, tanto o Sombra nem entrando, mas o Mota passou uma desconfiança aí, hein? Desconfiança o quê? Assim, de eu falei, eu sou Paulo. Eu tô desde o começo do programa falando. Eu tô desde muito o começo mais. Do programa falando. Falta muito cinco mais. Pro Tetra, isso é passar desconfiança? Você tá. Eu acho que o seu marketing não anda muito bom. Ué, vocês que são do contra. Mas o marketing não, o Sombra, não tá legal. Vocês que são do contra. Não, não, pegar no pé do Mota. Qualquer pessoa falando cinco pro Tetra. Você não tá gritando, aquela coisa. Só o fato da pessoa começar a gritar. Só o fato da pessoa começar a gritar já demonstra aí que o cara tá. Tá perdendo a linha, mas por exemplo. Tá perdendo o equilíbrio? Sim. Ó, eu vi agora um quadro na minha frente aqui que me lembrou muito a voz do Mota e o discurso do Mota. Por quê? Sombra, deixa eu mandar um abraço rápido aqui. Quê? Mandar um abraço que eu acho que vai cair a ligação aqui, ó. Aí, sem crédito, fala aí. Aí, sem crédito. Brasil, mano, pô. Ele tá no direitinho, mano. Se você tivesse, deixa o cara falar. É bacana, se você tivesse o aplicativo Zoom no seu celular, você poderia ter recarregado o seu bilhete único e o seu celular você poderia ter colocado créditos também pra poder participar do Estádio 97. Mas, Sombra, o Mota me lembrou agora aquela entrevista que o Nardoni deu no Fantástico, você lembra? Ah, para. Que ninguém acreditou nele, que ele sentou na frente da Patrícia Poeta. É, tava brincando. Olá. A gente não fez nada, lembra, RG? Igualzinho o Mota. E era mais olá. Fácil acreditar no Nardoni do que no Mota. São Paulo e Atlético. Campeonato Brasileiro 1990 aqui no... Que São Paulo perdeu de 2-1? Sim. De 80, isso aí, o Mota. Ah, não, 90. 90? É. Mas São Paulo, em 2003, ele meteu 5-0 no Galo, lá no Horto. Ó, o Diego Aguirre fazendo uns gols show. Ah, mas difícil, hein? Por quê? Não, difícil meter goleada. Vai saber. Não, para. Não tem goleada amanhã, não. Por quê? Não, eu acho, é. Porque eu acho. Não, amanhã, nós temos Calieri, velho. Mesmo que... Você tá louco, São Paulo vai golear o Atlético lá. Ah, o Galo amanhã ganha de 2-1. Não. É, Sombra, Não me mata do coração. Não, mas o São Paulo, ele joga aí por qualquer vitória. O São Paulo, ele joga qualquer empate. E até dependendo derrota da derrota. Por um gol. Se o São Paulo marcar gols, aí ele pode jogar por qualquer derrota também, com diferença desde de um que gol, a diferença seja um gol. Mas esse jogo o legal é dar 1-0 e ir pra pênalti. Não, mas o que eu acho que vai fazer... É, igual você faz pro nós. O que eu acho que vai favorecer muito o São Paulo nessa partida, Sombra. Eu achava, inclusive, antes de começar o confronto, que o São Paulo venceria aqui no Morumbi por uma diferença mínima, mas não ia conseguir segurar uma vantagem lá e ia perder por 2 gols de diferença jogando no Horto. Mas eu acho que o São Paulo agora mudou um pouco de figura aí, o favoritismo, porque essas três não são lesões, né? Os dois desfalques ali por cartões, tanto do Junior Urs quanto do Rafael Carioca, vão fazer muita falta pro Atlético Mineiro. O Robinho pode ser que jogue amanhã, mas o Robinho não tá 100%. O Dátulo é um cara que tá voltando agora de lesão. E o Casares é um cara que tava jogando aí mal, teoricamente tava mal, porque ele foi afastado pela diretoria do Atlético Mineiro, até por motivos extra-campo. Uhum. Que não vem aqui ao caso dizer que ele tava quebrando na noite em Minas, mas a última partida que o Casares tinha feito foi na primeira decisão da Campeonato Mineiro contra o América. Então o Casares não é um cara que tá constante também. Por mais que ele tenha feito uma boa partida contra o Santos aí no primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro, na estreia do Atlético, era um jogo que não vai exigir do Casares o mesmo que a partida de amanhã. É. Então, eu acho que o São Paulo ele reverte um pouco esse quadro aí de favoritismo do Atlético aí, justamente pelos desfalques que o Atlético Mineiro terá e por não ter jogado. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, para ser a VIP do seu carro. Ah. Quem vai dizer isso é o pai de santo. O cara é um cretino. Já vai. Esse nosso aqui é falsificado. Alô. Quem fala? Alexandre. Olá, Alexandre, tudo bom? Beleza, cara. Alexandre, do que é o nome completo? Alexandre José Silva. José Silva, quantos anos, hein, Ale? 4.5, RG. Ah, esse quem adora é o Mota, sempre. Por quê, RG? Ah, ele acha que tudo Alexandre é grande. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Sensacional! Mota! Zero! Como assim, pô? Tá zero. Protegendo o Mota. Zero, cadê não. O gole? O cara... Nossa. É, hoje ele não bebeu. Agora ele não precisa beber. Zero é. Pô. Ó, e qual que é o bairro? Puxa saco do Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. É o bairro mais velho de São Paulo, não é? Isso, eu moro aqui quase perto da matriz aqui, onde tem o Frangó. Frangó, velho. Conhecido aqui. Oba. Seu a coxinha é da hora, hein? A fala coxinha, aí, Benjinha. Será que é boa? Porra, é boa. Não, a coxinha aqui é boa, cara. Mas ó, vou te falar, tem uma coxinha RG número 2, que é pau a pau com a do Frangó, hein? Que é aquela do Veloso aqui na Vila Mariana também. Ah, sim. Também é boa. Tá certo. E o time, brother? Tricolor Paulista. Eita. Ah, Tricolor. Que faz, hein, velho? O que você já tá esperando de amanhã, velho? Ah, cara, vou falar pra vocês, ó, o São Paulo, do jeito que ele tá jogando, né, agora o que ele mostrou na Libertadores pra cá, eu acho que vai dar empate lá, ou 0-0 ou 1-1, porque o São Paulo tá vindo já do começo do ano, que tava, aquele time tava falando que tá vindo de formação e tudo mais, eu acho que já deu tempo do Balsa de deixar o time ajustado pra Libertadores, que geralmente é o que ele, né, sabe fazer, né, que é colocar o time ali pra poder ter garra mesmo, né, que é a tradição dos times argentinos, dos técnicos argentinos. Então eu acho que da forma que ele montou o São Paulo, ele montou o São Paulo para não fazer muito gols, mas poder conquistar o resultado necessário para poder passar de fase. Eu acho que lá amanhã vai ser ou 0-0 ou 1-1. Qual jogador-chave hoje do Tricolor? Ah, eu vou falar para você. Do que eu tô vendo aí, o Hudson, que todo mundo... Puríssimo. Até eu criticava o Hudson. Mas os últimos jogos aí ele tá jogando com garra. Então o que acontece? O que o Hudson tá fazendo, tá chamando também os outros jogadores a também falar assim, meu, se o cara tá com garra, tá com vontade de ganhar, tá querendo vencer, a gente tem que seguir o cara, tem que acompanhar o cara. Então eu tô vendo também ali o Michel Bastos também, do que ele era criticado, até eu mesmo criticava ele, entendeu? Mas hoje ele já tá com outra personalidade também. O Ganso, agora que a gente tá vendo o Ganso jogar um pouco mais, quer dizer, não há nem necessidade talvez do Ganso jogar amanhã. Né? Ele tá ali no banco ali. E o Ganso? Deixar ele ali no banco ali e colocar o Wesley. Aí depois, talvez, no decorrer do jogo, dependendo do que tiver, poderia até colocar ele. Ou colocar ele no começo do jogo e no segundo tempo, dependendo do resultado, colocar o Wesley, entendeu? O Wesley melhorou, né? Melhorou. Eu tô falando, você vê, o Wesley, velho. O Wesley. É o que vocês falam, né? O Wesley, né? Todo mundo, que até a torcida tricolor, né, sempre criticava o Wesley. Mas, não sei, parece que o Balsa entrou ali e deu um ânimo. Mudou lá dentro. Um ânimo a mais pro pessoal ali, né? É por isso que eu digo, o futebol, Mota, ele é legal, ele é importante. Mas tem um fator, cara, que é isso que eu gosto sempre de discutir, de analisar e de ver nos times. Quando entra numa decisão dessa, e principalmente São Paulo, que vai jogar fora com várias possibilidades, né, para trazer o resultado positivo. É o psicológico desse time que vai entrar em campo. Isso que eu acho que amanhã vai ser determinante. Ajuda muito. Isso amanhã vai... Porque a pressão toda, porra, passou a ser... O São Paulo reverteu, cara. Quem entra com a possibilidade de resultados é o São Paulo. Agora, o Atlético, porra, só tem uma chance. Mas o RG, um tiro. Tem razão. Um tiro. Essa parte psicológica, ela é sempre muito importante em qualquer time, em qualquer ramo de atividade. Você entrar confiante e feliz com aquilo que você está fazendo é meio caminho andado. Lógico, com o outro lado também pode fazer o mesmo trabalho. Vai fazer. E aí a mistura da qualidade de sorte é que vai definindo o campo, então que vai se classificar. Então amanhã você tem que administrar o emocional. É. Você vai jogar com uma pressão de uma puta, de uma torcida louca, maluca. É. Dizem que o que mudou muito, que é com essa nova direção de futebol, um cara, o Luiz Cunha, que chega mais junto dos jogadores, não vou dizer paternal, que essa coisa de ser paternal... É que você passa muito a mão na cabeça do jogador e não é por aí. É, mas diz que é um relativo. Cara que consegue, dentro do contexto, deixar o ambiente mais leve, né? Diz que é um bom papo, conversa com a galera, procura ser um... talvez, acho que espontaneamente seja uma pessoa de bom papo. Porque ninguém se programa pra ser bom papo. Isso eu acho que é natural das pessoas, né? Mas, Sombra, não foi só isso, viu? A presença do Luiz Cunha, é só do Pintado. Alguma coisa aconteceu lá em termos de grana. Não sei se São Paulo tinha atrasado algumas parcelas de direito de imagem. Porque jogador também, Motinha, quando começa a afetar no bolso, o cara já mostra dentro de campo que ele não tá satisfeito. Então, mano, mas quando você tem cara habilidoso que sabe negociar com o jogador isso... E chega no jogador e fala, ó, gente, calma, aconteceu um imprevisto, a gente vai pagar, vai tá resolver. Mano. O Corinthians mesmo ficou quanto tempo com atraso, mano? O pessoal, o Edu, o Tite, os caras devem ter esse tato pra conversar com o jogador e conseguir aquilo que eles querem do jogador. Michel Bastos vinha sendo contestado há muito tempo, né? Internamente no clube e pela torcida. Eu já tava no portão, né? Vai embora. Mais um que tava pronto para entrar na mesma fila de Arouca, de Casemiro, de Maicon, etc e tal. Aí chegou o cara lá. Pô, vamos conversar. E perfeito, tem que uma hora você tem que parar com essa história de perder o jogador. Ah, porque tá indisposto. Ah, porque não tá feliz. Ah, não sei lá. Não, peraí. Então vamos ver qual é a situação pra deixar a coisa bem. E tem pessoas que sabem tratar isso. Eu não sei se é esse diretor que soube fazer isso. Mas uma coisa é fato. O Michel Bastos saiu aplaudido de campo. Ele hoje faz falta, o torcedor sente falta se ele não tá em campo. Pede por ele. Aí você fala, ah, mas é porque ele começou a jogar bem. Tá, mas entenda, ele começou a jogar bem porque o torcedor aplaude ou ele começou a jogar bem porque lá dentro a coisa foi feita de uma maneira para deixar não só o Michel Bastos como outros jogadores mais satisfeitos, mais felizes. Não que é só isso que funciona. Como o Mano disse, é o salário em dia, né? A própria vitória faz com que você ganhe confiança. É um conjunto de coisas que vão acontecendo que vão deixar o elenco mais feliz. Sombra. Oi, diga. Só uma pergunta também. Esse negócio aí, fala pra mim, qual é o jogador de time grande que não ganha bem? Então o que acontece? Se às vezes o clube deve um mês ou dois meses, ele sabe que ele, de um jeito ou de outro, ele vai receber. Ou vai receber normal do clube, ou se ele colocar na justiça, ele vai receber. Ele tem que fazer a parte dele dentro de campo, mas, jogando. Se ele jogar bola, a torcida vai apoiar ele, e eu tenho certeza que o torcedor, o que acontece? Vai o quê? Vendo que o jogador dentro de campo, ele está se esforçando, ele vai pro estádio. Isso, vai fazer o quê? Vai ter renda tanto de bilheteria, como talvez de patrocinadores. O jogador não fazer por onde, não vai ter. Mas, amigo, uma coisa é você ter seu salário, vai, vamos colocar, você ganha R$1.500 ou R$2.000. Você vai ter um padrão de vida de acordo com aquele salário que você tem. Exatamente. O jogador, ele também, amigo, por mais que ele ganhe bem, se o clube combinou aquilo ali, tem que pagar, porque o cara numa dessas... Concordo. Ele acaba subsidiando outras pessoas, ele tem investimentos que ele precisa se comprometer com aquele dinheiro. Então, sim, eu entendo o que você está falando, mas e concordo, mas... Quanto tempo o Corinthians ficou devendo? Mas é que tá, Paulinho, mas quanto tempo o Corinthians ficou devendo para os jogadores? E mesmo assim, os jogadores, eles continuavam jogando. Mas e devia, tá. Jogava com vontade, com garra, com raça, entendeu? O que difere, amigo, por exemplo, numa situação como essa, o diretor tem que descer lá no vestiário, tem que conversar individualmente com os jogadores e fazer com que os jogadores acreditem na versão do diretor. Porque não adianta nada também o cara chegar e prometer mundos e fundos, RG, aí no dia do pagamento lá o cara também não cumpre, e aí a vaca vai pro brejo, porque o jogador começa a perder a confiança na diretoria também, e aí ferrou. Então, eu acho que o São Paulo, por mais que ele tenha colocado caras novas ali, Luiz Cunha, o Pintado e tudo mais, alguma coisa internamente que não tava legal, o São Paulo conseguiu resolver. E Alexandre, só complementando, o Mano, eu acho que eu concordo, não vou dizer que ele foi perfeito no que ele disse, mas eu digo que concordo, né? Que perfeito a gente não sabe se é, né? Não, cada um não, tem não uma opinião, perfeito. Né? Então é o seguinte, não importa quanto você ganhe, todo mundo gosta de ver lá uma vez por mês o dinheirinho pingando na conta. Não importa. Se você ganha 5, você ganha 10, você ganha 1 milhão, isso eu aprendi com o Benjamin. Aprendi com o Benjamin, não importa. Você ganha muito, beleza. Você não precisa nem do dinheiro do salário no mês que vem. Mas você quer ver o dinheiro pingar lá na tua conta. Você quer ver. Isso é do ser humano. O cara quer sentir a segurança. Porque você fala assim, mas sabe que vai receber. Sabe mesmo? Será? Será que jogadores aí de time grande como Vasco, Flamengo, sabem que vão receber? Ou tiveram que entrar na justiça e ficar anos na justiça para receber? O próprio Corinthians tem vários jogadores. Saiu uma listinha aí de jogadores que foram para a China. Tem muito a receber. Eu acho que o Renato Augusto tem uma fortuna para receber. O Ralf tem uma puta grana para receber. Então, eu não tô dizendo que, eles não precisam desse dinheiro. Não interessa se precisa ou não precisa. O cara quer receber. O Santos é um exemplo disso. Você teve lá uma reação em cadeia dentro do Santos com os jogadores lá da época do Arouca, do Aranha, por falta de pagamento, e esses jogadores saíram. Não pingou lá, não fez o barulhinho, eles foram embora. O outro grupo se fechou, falou, não, vamos dar um crédito para essa diretoria que está assumindo, e foram campeões, Aguinaldo, com salário atrasado. O Dodô agora está vendo o extrato dele. E não estão lá contentes, talvez? Olha, mas é de cada um. O Dodô está vendo agora o extrato dele no celular? Olha o olhinho dele brilhando. Eu conheço bastante o olho dele. Mais ou menos. Não está brilhando o olhinho do Dodô? Às vezes eu dou uma lustrada para brilhar. Eu vou lustrar o olho de alguém já que... Ai, que gostoso. É bonito. Tava olhando aqui, mas não pingou, não. Dinheiro que tem na conta é bom, e não importa quanto você ganha. Tem um negócio que não pingou. Isso é verdade mesmo. Outra coisa também, né? Sem querer mudar da água pro vinho. Quer dizer, a gente não está acostumado com técnico estrangeiro aqui no Brasil, né? A gente já teve alguns exemplos aí, né? Que passaram aqui no Brasil e não deram muito certo. Que nem o Passarella no Corinthians, aquele Carega lá no Palmeiras, né? Mas teve os que deram certo, hein? Então, não, mas agora, na atualidade aqui, uns anos pra cá, né? Então, quer dizer, a gente ficou com aquele receio de trazer técnico de fora, não falar a mesma língua, o jogador não entender. Essa história que o Benjamin conta, era pro São Paulo, talvez, aí a torcida até, né, tava contestando o Balsa, era pra ele ter saído aí há um tempo atrás. Se ele tivesse saído, será que a gente tava na Libertadores ainda, talvez? Agora é o seguinte, se ele não tivesse desistido de algumas convicções absurdas, será que ele também não estaria pior hoje? Também, né? Mas é que às vezes a gente não sabe o que acontece ali na parte interna, ali, sei lá, porque né? Também tem outra coisa. A campanha do Benjamin pegou, velho. Também tem outra coisa. Ah, olha, ainda bem que esperou, ó, legal, mas talvez porque esperou o técnico ajustar? Ou porque a gente esperou bastante tempo pra ele ver que o Centurion não podia ser titular, que o Kelvin podia fazer melhor pelo São Paulo, que quando entrou lá o João Schmidt no lugar do Thiago Mendes. Mudou muito o meio de campo de São Paulo. Até em função disso, depois agora o Thiago Mendes voltou a jogar um futebol melhor, né? Porque às vezes técnico também tem aquela coisa. Ficou insistindo lá no Centurion, o Centurion tropeçando na bola. Mas ele foi tentando, né? Foi. Todo jogo ele tentava. Fazer um hoje ele pode apontar o dedo que naquele jogo contra o Toluca ele deu certo, né? Fazer um comentário. Fala, Juninho. Boa noite. Boa noite. É uma explanação. Eu quero dizer, eu estava ouvindo vocês atentamente, dizendo sobre a questão do jogador ficar sem receber. Eu, quando jogava no Lyon, na França, eu fiquei 2 meses sem receber. Mas o primeiro jogador que eles pagaram foram eu. Que pagaram? É francês, porra. Eu falo francês até hoje. Nossa. É pagaram. É Pernambuco francês, é uma língua que eu falo. Minha família inteira também aprendeu. Eu só queria dizer... Receber é um termo francês. Receber. Entendeu? Carimbê. Vai se... Brincadeira. Ó, eu acho que quando um time tá sem receber dinheiro, o primeiro jogador a receber é o que bate falta. Porque ele é o mais importante pro time. Então você paga primeiro ele. Você gostou do Lucas, moleque de São Paulo? Bateu falta bem? Com certeza. Ele seria o primeiro a receber. Porque mesmo jogando sozinho, ele pode resolver um jogo. O cara fez um gol de falta agora. Já vamos colocar aqui agora o novo Ailton Lira. É o novo mito. É brincadeira. E o Jefferson 3 meses fora, hein? Mas olha, o Botafogo tá com tudo pra ir pra segunda. Mas eu não tenho dúvida. E com aquele goleirinho lá, mano. Não tenho dúvida. Tem tudo, munheca pra ir pra de cabeleireiro ali também, tá louco, hein? Pra você, o Botafogo tem cara de segundona de novo, Alexandre? Ó, vou falar, pelo que ele apresentou aí, tudo bem que ele tinha alguns desfalques contra o São Paulo, mas o São Paulo também jogou com só molecada. Mas quem são os desfalques dos caras? Os jogadores. Então, aí eu fico imaginando, mas quem são os desfalques do Botafogo? Sendo que se for ver, o Botafogo não tem time. Vai jogar o Campeonato Carioca, acho que até um time, até o Aldax aqui jogaria o Campeonato Carioca e poderia chegar na final. Entendeu? Eis a questão, você vê como está a situação dos times carioca. Então, quer dizer, a vitória do São Paulo ali, para mim, não foi surpreendente, não. Porque a molecada tá jogando. Tricolor, um abraço para você. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar. Beleza, eu posso fazer um merchan aí? Pode. Anda. Proteção e diversão só com a Bozano. Aproveitando, mudou a frase. Eu vou aproveitar para te instruir todos os ouvintes que estão agora ligados na energia. Só Bozano. Só Bozano. Me garante. 3 vezes mais proteção e diversão. 3 vezes mais proteção e diversão. Gostou? Beleza. Beleza, ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Beleza. Os ingressos do cinema já era. Agora mudou o kit, amigão. Agora é um kit exclusivo do desodorante Extreme. Beleza. E como que eu faço pra pegar isso aí pra vocês? Você vem até mais rápido. Feder, mano. Em 3 dias úteis e retira. Na rádio, né? Isso. Sabe aí na Paulista... 1439. Nono andar. Você vai ficar aí lá no nono andar. Beleza, então. Amigão, um dia que você vier retirar esse kit, ó, já aproveita e vem sem desodorante, que é pra você ver que funciona mesmo. Desodorante é top, velho. Eu uso algum sabozano, é muito bom mesmo. Bom, isso aí. Top. Mas você tem que vir aqui, o Domênico vai dar uma cheirada no seu sovaco. Olha aí, respeita a menina. O Domênico tem esse tipo de fetiche. Não tenho. O Domênico, todo ouvinte que vem na rádio, ele quer cheirar debaixo do braço do Domênico. O negócio dele é o palhacinho, pô. É mulher, opa, não, que palhacinho. Cala a boca aí, sua safada. Respeita, ele é casada. Isso, porra. Comigo. O Domênico agora vai cheirar o RG. Eu estou te defendendo, sua safada, você deixa. Isso é moleque. Você é moleque. Você é moleque. Vou fazer uma defesa agora. Vou fazer. Fala, Aguinaldinho. Ele tem um fetiche muito gostoso. Qual? Qual? Que é sentar pelado no meu umbigo. Isso, olha pra mim, rapaz. Me respeita, rapaz. Ele chama de skate umbigo. Você imagina a cena, né, cara? Skate umbigo. Mas assim, ele senta, pelado no seu umbigo de frente ou de costas? Ah, ele gira. É, mas ele fica girando? É. E tem uma velha que fica assistindo. Por que não? É, mas ela gosta de assistir. Ô, Sombra. Segue o jogo. Só fazer uma coisa. É que nem o Calelli tá pra ir embora. Será que não seria interessante se São Paulo fosse atrás do grafite, não? Olha, o grafite tá bem estabelecido lá no Santa Cruz, né? Era pra ele ter continuado na Arábia, mas ele falou, não, vou pra Pernambuco, lá pra Santa Cruz, ele tem casa lá. Ah, tem o Damião aí, que é muito bom. O Damião deixa no Santos mesmo. Não, o Damião não. O Damião eu acho que é um jogador a ser recuperado. É. Você quer recuperar lá no Palmeiras? Eu gostaria. É mesmo? Eu gostaria. Sim, gostaria. Olha aí. É doido. Tá falando sério? Olha aí, RG. Eu sou honesto em dizer, eu gostaria de ter ele no Palmeiras. Já tem um monte lá. Sim, não tem problema, vem mais um. Manda o Dudu, manda o Dudu pra nós e fica... Que Dudu pra vocês? Você quer se desfazer e quer pegar jogador dos outros? Manda o... Não! Você não quer se desfazer do cara? Você tá dizendo que é interessante? Não, eu mando o Cristaldo pra vocês. Não, Dudu. Luan. Que Dudu nós estamos usando. Ô, Jojo, manda o Luan. Ah, eu levo dois pra vocês. Vamos, vamos mandar lá. O Dudu. Dudu, Cristaldo. Dudu. Não. Cristaldo. Vamos mandar também o Luan. Luan, Cristaldo, manda mais um lá, vai. Não tem nada a ver com o futebol do Santos, o Luan, hein? Foi o João Pedro também. Nada a ver, hein? Não, meu Deus. Empréstimo. João Pedro? Não, João Pedro não. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O RG tá pensando ser um péssimo diretor de futebol, hein? Pensando o quê? Você tava pensando agora, você não negou. O quê? Damião. No Luan e no Eu quero o Dudu. Que Luan. Se o Damião for pro Palmeiras, o Palmeiras recupera o Damião. É? Pelo amor de Deus. Olha. O que eu tô fazendo? Olha o Damião. Do Palmeiras, se vai for pro Palmeiras, voltará à seleção brasileira. O jogador do Palmeiras que vai estar numa lista de dispensas, eu acho que o Santos poderia ir atrás. É aquele Regis, cara. Qual? O Regis. O Regis? Que jogou no Sport ano passado. Já não foi? Já. Hã? Não foi ainda? Não, ele tá no Palmeiras. Foi, ainda. Tá lá no Palmeiras? Ele não foi ainda, mas não tem razão. O Regis, ele vai ser relacionado em breve aí numa lista de dispensas aí que o Cuca não vai querer contar com o cara. E esse cara pro Santos aí, o cara ia servir, hein, RG? Manda lá o Damião pelo Regis, RG. Quem tá querendo ele é o Bahia. Precisa mais. Então, aí é muito pouco. O Luan, pronto. Falou, cara. Não. Valeu, parabéns pelo programa aí, viu? Dudu. Assisto vocês aí todos os dias. Tá no banco. Obrigado. E pode assistir também através do 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você tem as imagens do estúdio da Energia 97. Tem os inserts aí feitos pelo Sérgio Louco, o nosso. Cheguei numa conclusão. Como chama o cara aqui que fica ali? Qual? Mexendo nas imagens, né? Nosso editor. Editor de imagens. Editor-chefe. Isso, editor-chefe. Tem o Eric, pronto. Eric vai, Damião vem. Esse Eric é ruim, velho. Não é ruim. Acabou de chegar um menino, um menino novo. Acabou de chegar e eu tô mandando o cara embora. E o Damião pra você é bom. Pelo menos o cara chega bem. O Eric é espertão. É verdade, é espertão. Não, pera. O RG quer se desfazer. Só um minuto. O RG quer se desfazer do Damião. Portanto, o Damião. Ele é bobinho. Só um minuto, só um minuto. Então, argumentos, mano. Se ele quer se desfazer do Damião e fala que é ruim, que é grosso. Ele quer valorizar agora existe, o dos outros? Existe uma diferença. Não é, mano, não é, existe uma diferença. Existe uma diferença entre querer se desfazer e querer recuperar um prejuízo. É isso que você precisa entender. Olha aqui, presta atenção. Ele vai. Então vamos emprestar o Eric, vocês vão emprestar o Damião. Nesse ano, o Damião vai jogar tanto aqui, que vai pra seleção brasileira, vai ser vendido e vocês vão, nós vamos recuperar pra vocês. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Deixa com nós. Tô falando pra você. Você acha mesmo? Você acredita nisso? Vai na minha. Ô, Sombra. O Cuca vai recuperar ele. Ó, vamos lá, terceiro ouvinte. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho? De madrugada, com a mão no bolso. Aí, papapá. Alô? Alô? Quem fala? É Carlos. Putz, Domênico, putz, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar, esqueci, hoje é terça, né? Tchau. É, tchau. Foi mal, um abraço aí pra vocês, essa oportunidade pra outro. Tchau. Manda no... Ah, podia deixar o cara participar, o cara é gente boa, não, mano. Não. Se é gente boa, convida ele pra jantar. Ah, convidaria, com o maior prazer, cara. Ah, para, vai. Churros. Pra vocês, olha, churros. Aqui são os churros. Churros. Pra todo mundo, churros. Alô? Alô? Quem fala? Valdir. Ô, Valdir, tudo bem? Com V ou com W? Alô? Valdir. Valdir, isso. É com V ou com W? Com V. Valdir do quê? Valdir Rodrigues, da Graça Júnior. Valdir Rodrigues? Isso, da Graça Júnior. Da Graça Júnior. Isso. Nossa, e quantos anos você tem? 3.4, Dudu. RG, ele tem 3.4 hoje. Terça. Ele é da Graça? É da Graça. Então, humorista, é isso? Ele faz graça. Ah, aí é sensacional. Sensacional. Cadê o... Sensacional, hein, RG? Não, deixa ele quieto. Tá bom. Tá tomando esse Goraí. Tem invocou. Zero. Porra, só sabe dar zero. Fica tomando escondido, só sabe dar zero. Tá louco, zero. Tem uma informação forte aqui. Opa, Edsel. Boa noite. Quando o Edsel chega, é prioridade. Não, é verdade, né? Porque é uma informação que pode mudar aí o futebol brasileiro. Manda. Informação muito forte pra todos, né? Boa noite, vai. Queria agradecer as pessoas que me informam sempre. Quem te informou hoje? Informantes, né? Não é isso que eu tô dizendo. Hoje eu não posso falar, né? Geralmente você fala. Hoje é segredo. Geralmente você fala. Você está preservando a fonte. É a Rose do Pernil. É em frente ao Morumbi. Ela gosta que eu fale, né? Quando é ela. Ah, não, entendi. Foi ela. Não foi a Rose do Pernil. Olha só, no momento agora, 18 horas e 47 minutos. Certo. Olha que absurdo. Bruna Marquezine parou de seguir Neymar no Instagram. É mesmo, é? Você tá brincando que você parou o programa pra falar que a Bruna Marquezine... Você falou que era prioridade? É verdade, né? Eu acho que eu sou um idiota. Parou agora nesse momento? É verdade essa informação, é verdade. Ou seja, depois que o cara viu tudo, ela para de seguir. É verdade que ela começou a seguir agora Benjamin Bach? Essa informação eu não tenho, né? Mas eu posso pesquisar. Pergunta pra Rose do Dog. Bom, a Rose entrou no Instagram essa semana também. É. Também. Eu posso passar uma informação? Pode. Vai. É, vocês sabiam que o Corinthians estava atrás do Bruno Paulo e do Camacho? Não sabiam? Sim, não, Palmeiras roubou. Eu tinha ouvido o Vampeta falando até num programa da TV certo. Cultura que já estava tudo ok. Então, estava tudo ok. Aí que tá, Motinha. No o Bruno exame. Paulo foi reprovado no exame médico. Não. O Bruno Paulo não. Foi detectado uma lesão aí, uma... alguma coisa na parte ortopédica dele que não foi revelada, Domenico Gato. E o Bruno Paulo não será contratado pelo Corinthians. Pelo menos a princípio, RG. Pode ser que eles ofereçam a possibilidade dele se recuperar lá no CT. Ou o Corinthians descartar em definitiva a contratação dele. Imagina a decepção. Mas o Camacho possivelmente será apresentado amanhã ou quinta. Imagina, decepção do cara, velho. Ah, mas o cara também deu de louco, hein, Domenico? Eu pegava a perna do meu pai, punha lá no raio-x. Eu não apresentava minha perna. Sabendo que eu tenho uma lesão, vou mostrar minha perna lá na. No negócio? Ô, Valdir. O Sobra quando te contratou, ele fez um scanner da tua garganta ou não? Scanner? Tá louco? Claro. Como claro? Mas eu perguntei pro Aguinaldo como que tá a garganta dele. Aguinaldo, mano, é Aguinaldo. É, a gente tá se conhecendo naquela época. Como que tá a garganta do Dodô? Ele falou assim, olha, eu cuido da garganta do Dodô, que é uma maravilha. Eu dou uma pincelada pra ela ficar bem... Mostrar o tamanho do pincel que eu vou te dar. Deixa tudo lubrificadinho. É, bem gostosinho. As cordinhas, tudo bonitinho, assim. Você usa o Zé Gotinha? Tá lubrificado? E tem o teste do peru. O cara tem que chegar aqui e imitar o peru. E o Domênico faz o mesmo. Eu achei que fosse outro. Não é não, Aguinaldo? Qual é o seu teste do peru? É, o meu teste do peru é outro. Ah, é? Então, eu vou com uma câmera no peru e pra ver se tem na garganta. Faz com mota lá. Ô, Valdir, qual que é o bairro? Não, homofobia hoje, hein? Fala, Dodô. O bairro que você mora? Jardim Wanda. Wanda? Wanda. Oh, amigo, eu morei com uma Wanda. Oh. Você morou ou namorou? Eu morei, amigo. Zona Norte, amigo. Não. Wanda é a torcedora do Corinthians, a tia Wanda. Tia Wanda? Tia Wanda. É torcedora símbolo? É. Morreu. Ah, é? Morreu? Não, morreu nada. Morreu. Tá viva. Morreu. O Babá morreu foi a Elisa. Elisa morreu. Não tá boa, não tá boa. Tá boa. Tá boa. A velha também morreu. Boão da Serra. Muito bem. E o time? É nós, RG. Nós Santos. Quem? Santos. Ah, velhinho, aí sim. Olha o delay do cara. Tá certo. Ô, Fera. Você tá no Alasca? Ô, Fé, não, ele tá em Taboão, porra. Tão louco? Ah, tá. Vamos ficar tirando uma com o cara agora? É, fala agora, RG, tá bom das trevas aí. Fala você. Quem é que tira sarro aqui da minoria? Quem é que tira? O Benjamin e o Sombra. O meio caráter, né? E o Sombra também, bem lembrado. Não, também não. É outro... Não, eu não sou dos melhores, mas isso eu não faço. Não, você faz sim. Velhinho, e o nosso time aí no Brasileiro, cara? Olha, RG, ontem eu tava ouvindo você aí comentando sobre a nossa zaga aí, meu. Que foi perfeito, meu. Tava tentando te ligar. Puta, que legal, cara. Nossa zaga aí, eu acho, particularmente, nossa zaga tá ruim, meu. Você ficou feliz, RG? Alguém que concorda com você? Não é isso. Cada um tem sua opinião. Tem gente que discorda. Tem gente que acha que o David Braz, porra, é o cara. Paciência, vou fazer o quê? Mas, RG, mas antes, com o Gustavo e aquele outro zagueiro lá, que eu esqueci o nome dele, eu acho que eles... O Paulo Henrique. São poucos gols que eles... Gustavo Henrique, Paulo Henrique. Ah, mas não, mesmo aquela, ainda não é a do, eu não sei porquê, acho que o Santos emprestou o Jubal, né, que era um garoto que tinha lá, e todo mundo apostava e falava bem desse garoto, cara, e de repente sumiu, não foi mais colocado, e acho que agora foi emprestado, não sei se está em Portugal, não sei onde é que anda o tal do Jubal lá, mas o Santos andou contratando, trouxe zagueiro, acho que do Paraná, lá do Curitiba, não sei, do Atlético Paranaense, algum time de lá do Paraná. Do Paraná. E também não tem aproveitado, não tem colocado. Então eu acho o seguinte, porque é aquela coisa da convicção do técnico. Ele pega um cara, ele encarna com aquele cara, aí transforma aquele cara no jogador de confiança dele, na segurança dele, e vai, abraça o cara e vai embora. Eu não parto desse princípio. Eu acho que você tem que mudar sim. Quando, independente se o cara é bom, se o cara não é bom, você tem que ter a tua convicção, mas a convicção do time, a convicção do todo. Então, por exemplo, se o Gabigol não está bem tecnicamente, não é porque o Gabigol é o queridinho da torcida, você não vai tirar o Gabigol, porra. Você vai prejudicar o time. Se o David Braz, se a zaga não está legal, você mexe. Então você muda de lado. Você estava falando da região, o Lucas Veríssimo? Ou não? Ele falou, fez dupla. O Veríssimo, o Lucas Veríssimo e o Gustavo. Os dois fizeram. Teve um período aí que os dois formaram. Porque o David Braz tinha sido operado, se eu não me engano. Eu estava contundido. E eles fizeram essa zaga aí. Mas então você tem, como técnico, você tem que abrir mão dessas coisas de convicção do jogador que é ligado à torcida. Sabe? Na questão de ficar fazendo média. Pô, você tem que procurar o melhor pro time. E o melhor para o time é o jogador, tecnicamente, que está melhor. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu enxergo como futebol. Agora, a partir do momento que você começa a fazer média, aí, velho, aí não dá. Aí você vem com aquela justificativa, mas no treino o cara voou, no treino o cara foi... Porra, meu, e aí? Eu concordo também totalmente com a sua opinião, meu. Eu acho que é melhor o cara que tá treinando melhor lá o período, dia a dia, lá no treino. Ele tá treinando melhor, vai pro jogo, não tá legal, porra, mexe. Isso era uma coisa que quando o Lucha tava no auge dele, como, porra, ele era perfeito, cara. Ele era perfeito, ele não precisava esperar o cara jogar 45, 60 minutos, porra, pra enxergar que o cara não tava bem na partida. Ele trocava bem, né? Porra, e mudava tudo, mudava o esquema totalmente do time. Então ele era perfeito nessa visão de jogo e de mexer. Agora, o que eu acho também, e aí até entendo, eu acho que o Dorival Júnior, gosto dele como técnico, acho que ele casa bem na filosofia do Santos com a garotada, mas acho que ele também voltou com um certo trauma para o Santos com relação a isso. E falo isso principalmente quando se trata de Gabigol. E esse trauma se deve a quê? Se deve à questão Neymar e Ganso. Então, me parece que ele é cheio de dedos, assim, para tratar com o Gabigol. E aí, né, lógico, então não quer melindrar, não quer mexer, não quer correr o risco, né, de repente, de pagar um mico novamente. Porque o Gabigol, ele é meio, sabe, Glostora no cabelo, né, velho? Que? Explica pra nova geração, pra mim, pro Rudy. Pra você? Que história essa é Glostora? Por favor, velho. Você foi o exemplo disso, aquele garoto que usava aquele tipo de brilhantina no cabelo. Sombra? Não tem? É um tipo de brilhantina. É o gel da molecada. Era o gel que usava mesmo. Tudo. Lá no Brooklyn, nas imediações ali, ia pra Ípica de terninho e Glostora no cabelo. Terninho? Ai, ai, ai. Mas diga aí, velhinho, o que que você acha que vai acontecer com o nosso peixe? Eu tinha uma égua lá. Aí a mãe dele colocava ele no banco e falava, não vai levantar daí. Eu tinha uma égua lá. Ele falava, ô, RG, a mãe dele falava, não levanta daí, sombrinha, não levanta, não vai sujar o shortinho. Falava assim? Falava, não vai sujar o shortinho. Falar em égua, e mudando de assunto, isso aí, que Santos tá chato. Meu, vocês viram as coisas? O que? Tá chato, seu retardado? Isso não dá ibope, isso aí. Quer mandar abraço pra quem, então? Ô, Sérgio Louco, põe aí na tela aí, olha, pessoal... As filhas do Sylvester Stallone, meu. Porra! É bonito? Oi, é Sérgio Louco. Legal, hein? Cadê as filhas? Quantas filhas ele tem? Cadê? Procura? Ué. Mas, velho, a filha do Sylvester Stallone ser bonita é mais do que obrigação. Quero ver a filha do Marquito ser top. Você tá de brincadeira. Porque você acha o Sylvester Stallone bonito, mas o cara é rico. Você acha o Sylvester Stallone bonito? Não é isso. Pura e simplesmente pelo cara ser rico, velho. Igual a filha do Maradona. Ah, filha do Maradona é mó deusa. RG, com o dinheiro que o Maradona tem... Transforma, né? Lógico, velho. Não existe mulher feia. Transforma. Mulher pobre. Velho. Mal tratado. O Rudy vai ter filha bonita? Claro, né? O Rudy é um cara bem sucedido. Pela genética dele. A irmã dele não é bonita? Peraí, bem sucedido é uma coisa. Nós estamos falando de DNA. Obrigado, mano. Mas aqui tá. Não, mas a genética dele, a irmã dele não é bonita? Você compra beleza, Sombra. Peraí, a irmã do Rudy puxou quem? A mãe ou o pai? Ah, as filhas dele, ó. Ela puxou os dois. Caramba, as quatro são filhas dele? Ah, não sei, meu. Ó, eu vou nessa da esquerda. A mulher aqui, é a mulher dele. É a mulher essa de preto e branco. Não, não é. A da primeira da esquerda não é a mulher dele. Essa aqui é a mulher dele. Essa de preto e branco é a esposa dele. Essa de branco ali, RG. Aquela ele aí pegou no Bahamas. Ou melhor, não. Ô, velhinho! A de branco, ela é... Peixe Curitiba domingo, velho. Essa história de Santos. Domingo ou sábado, não sei. Sábado, né? Sábado ou domingo? Ah, não, domingo 11 horas, domingo 11 horas da manhã. Tanto faz, é um horário ruim, velho. Domingo 11 horas da manhã, velho. Peixe 2-0. Tá bom. E seus abraços? Vou mandar um abraço aí com um colega meu, que é santista fanático também, o Emil, cara de rato. Outro colega meu, Maurício, também cara de rato. Mandar um abraço pra minha esposa. Boa. Um beijo, né, na verdade, pra ela, que eu amo ela. A Glenda Kozlovski que vai no carro junto. E pessoal que tá ouvindo a rádio, que vocês são nota mil. Né? Falou, fera. Então falou, cara. Obrigado. Tô doido. Vai dormir, morcega. Vai fazer o jantar. Isso. Que isso, a falta de respeito, mulher, seu louco. Vai fazer o jantar. Mas muito legal, porque ela é ouvinte do estádio 97 tá falando, também. Hein? Mas ela gosta da gente ou é que ela fica reclamando? Fica reclamando. Tá vendo? Ah, tá vendo? Vai fazer o jantar, velho. Então tá certo, produção. Tem que mandar ir pra cozinha mesmo. Tá certo. Vai encher o balde e limpar o chão. Tchau. É. Falou, fera. Falou, velho. Obrigado. Variar a panela. Tchau. Bom, esse foi o momento sem parar. E por falar em sem parar, nesse fim de semana, o que passou agora, troquei aquelas caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. Ô, Vipão, hein? A comodidade continua a mesma. E tranquilo, hein, com Sem Parar. Agora o carro ficou mais bacana, porque esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Agora, com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas, essas coisas que aborrecem. Você fica catando moeda no bolso, aí a moeda cai entre o câmbio do carro e o seu banco, aí você fica enfiando a mão e não consegue catar a moeda. É chato. Ah, como é chato isso aí. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz pra trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Como? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda da vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. É, o estádio também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, seu novo Cobalt. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem notícia do Corinthians aí, ô Mota? Além dessa do Mano, que o jogador tá, ou melhor, machucado. Quem? Tá podre? É igual quando você vai vender o carro hoje, Mota. Você precisa fazer aquela vistoria. Comprovando que teu carro não foi adulterado, que não tomou uma porrada e entortou a coluna. Aí você tem que fazer essa vistoria aí antes de poder vender o carro. O Domênico até parou de vender carro depois disso. É, então, o Domênico que vendia carros aí com corpos no porta-malas, essas coisas. Domênico? Assim, carro remarcado, é. Aí o Domênico parou. Rola mais um pouco aí. Então o jogador... Levava irmã de amigo meu no porta-mala. Ah, não. Só pude ter irmã aqui. Mas, Domênico, se você comprasse... Levava algumas irmãs, Domênico, mães, se você comprasse um automóvel tias. Usado, e aí vem um corpo no porta-malas... Tá louco? Aí vai olhar o porta-mala? O guarda para. Ah, vai parar você, achou que você tava numa velocidade... Você tava indo lá pro seu sítio. É, não sei o que lá. Daí fica o guarda para, dá uma olhada na placa traseira, sente um mau cheiro. Não, mas, ó, Domênico, ó, um corpo não, mas, por exemplo, sobrar... Fragmentos ósseos. Porque muitas vezes, quando a pessoa é espancada, Domênico Gato, muitas vezes esmigalha, o corpo solta alguns ossos. Tá certo? Solta ossos. É verdade. Tá louco, é verdade. É pelas feridas e coisas do tipo, o corpo ele pode soltar alguns fragmentos de osso. Isso. Se você parasse, por exemplo, num comando. O RG quando levantou da cadeira. E o cara viesse com aquele luminol. Você quer ver um ossinho que eu vou deixar aqui na cadeira? É? Ah, mas é ossinho? É ossinho. É. É fininho, né? Aí o cara, por exemplo, viesse com aquele luminol, Domênico Gato, burrifasse no seu porta-malas. Oh, legal, hein? E visse ali, talvez, ali, algumas marcas de sangue. É, e aí? Você faz o quê? O que você faz? Eu vou fazer. Você senta e chora. Você se entrega ou sai correndo, Beto? Se entrega o quê? Não sou eu, seu louco. Porque, olha, o Domênico tem cara de maníaco, né, cara? Porque até que se prove o contrário, Domênico, você ia ser indiciado por ocultação de cadáver. Ô, Domênico não tem cara daqueles caras que entram no elevador do prédio levando um tapete enrolado? E o sangue escorrendo no tapete. Não. Aquele zelador que... O síndico que matou o zelador. Aí, né? Não é? Não, e a ideia de fazer churrasco com o cara foi do Domênico. Foi do Domênico. O Domênico ele... Lembra que o cara levou o cara pra praia lá e fez um churrasquinho, mano? Domênico que tá escrevendo um site, mil maneiras de se livrar de um corpo. Como é que se livra? Né? Ô, mano, como é que você se livraria de um corpo? Assim, mas que papo corpo, é esse? Cara? Você assistiu o Mano? Você sabe que o Benjamin outro dia falou? O Benjamin falou que ele dá o dinheiro do táxi. O cara... O Breaking Bad... Como é que ele se livra do corpo lá? O Breaking Bad, lá o cara pega um galão... Ácido, né? Daqueles de plástico, mas ele utiliza um ácido sombra, que não é um ácido. Não é o sulfúrico? Não, porque o ácido sulfúrico, ele derreteria aquele bujão lá azul, sei, de 20 litros. Ele usa um outro produto ali, que é tão químico quanto, tão forte quanto. Bryan Cranston? E ele corta o cara em pedaços, joga todos os pedaços do cara dentro daquele negócio e joga esse produto. Isso daí derrete até os ossos, Domênico Gato. É. Sobe tudo. O nosso bastardo Bolto aqui. O Cal, ele acelera cachorro, na decomposição, né? Mas fizeram isso com a joga moça lá, ó, mano. É, o nosso bastardo. Ah, lá, joga do Bruno lá, a mulher do Bruno lá, amanhã. Ah, então, aí não acharam o corpo da menina até hoje, hein? Bolsonaro, deputado Bolsonaro. Se tá o Motinha, tá o Mota. Meu papo era com o Mano. Mas você precisa se livrar do Motinha. É democracia. Você vai no esquema Breaking Bad. Olha, eu acho. Ou você joga pros cães? Eu acho uma boa ideia. É dar uma facada no coração dele. Que isso? Legal, Nossa, na paz, legal pra caralho. Na paz. Na paz, sem violência. Legal. Sem violência. Tudo de acordo. De costas, né? Pra chegar até o coração, ele nem vai sentir. E depois, com a mesma faca, você corta uma feira e come. Tranquilamente. Igual aconteceu aí no feriado. Também tá ótimo. Não tem problema. Não, tranquilo. Na meu Deus. Vai dar uma limpada na faca. Não, limpa a faca. É, mas tranquilamente, viu? A Federação Paulista de Futebol manteve a suspensão do Iago aí, que aguarda julgamento. Corretíssimo. Né, pela preventiva de 30 dias. Porque é um absurdo, ele deveria responder no semiaberto, mano. Como que assim? Semiaberto? Tá louco? Que isso, não é um crime? O cara tá, não, mas é que tá. Joga em volta. Tá com dope, mas no semiaberto. Joga em volta. Seria a condição, talvez, aí dele poder jogar. Não, você acha que ele vai jogar com tornozeleira? Não, tornozeleira não, mas ele deveria responder no semiaberto desportivo, o que nada mais era, gente. Semiaberto desportivo. Faz xixi todo dia, né? Mede todo dia pra ver se tá dopado. O semiaberto desportivo, RG, nada mais é do que você poder jogar, enquanto não sair a sua pena. E depois se recolhe, né? Não, porque é um absurdo, RG, esse caso do Iago, porque antes de mais nada, o Corinthians ele já tinha declarado... Relembre o que aconteceu com o caso Iago. Então, RG número 2, o Iago ele foi pego no exame antidoping aí naquela partida contra o Santos, que ele inclusive tomou um drible do Ricardo Oliveira, que quase caiu na minha sala. O Corinthians perdeu aquela partida para o Santos, E o Iago acabou fazendo uso de uma substância aí, no caso, um anti-inflamatório na região do joelho aí, para poder curar uma lesão ou diminuir a dor que ele tinha no local. E o próprio médico do Corinthians, ele já tinha colocado na súmula da partida que o Iago tinha feito uso desse medicamento. Esse medicamento. E o Corinthians entende, RG, porque já existe aí talvez alguns casos aí que podem dar margem para que o Iago seja absolvido, de jogadores que fizeram uso desse medicamento também, porque a FIFA permite. Não de maneira intravenosa, tá correto o termo? É isso mesmo? Intravenosa. É isso mesmo o termo, Sombra? Você é que ele tinha que tomar remédio, né, mano? Quê? Não, é o que ele teria que ser feito ali, Motinha, era infiltração na região do joelho e não poderia ser aplicado o negócio na veia. Intravenoso ou então... é quando você vai na veia, mas ali quando é infiltração é no local. Então, mesmo. É no local. Nossa, porque o que acontece? Caramba, né, e esse remédio não poderia ser feito o uso também, RG, de maneira oral, tá certo? Ele não poderia tomar um comprimido desse remédio. Como o procedimento foi feito no joelho dele ali, em procedimento local, era só para curar aquela inflamação que ele tinha no joelho, o Departamento Médico do Corinthians colocou isso na súmula e tem um aval, um respaldo jurídico para isso. Então, acontece o seguinte, o Iago ele foi punido preventivamente aí com esses 30 dias, depois foi aberta a contraprova do segundo exame, e o Iago ele vai esperar o julgamento dele, que pode acontecer na próxima segunda-feira ou na segunda-feira do dia 30. Dia 23 que ou dia 30. Acho que querem aparecer se tem o aval, se tem autorização do médico. Já tá existe certo, precedente, né? Já que tá falando de médico, hoje a gente já falou, né, que o Muricy teve uma arritmia e foi internado, está estável, tudo bem. E saiu uma matéria no Lance, inclusive, com depoimento do Dr. Marco Aurélio Cunha, que é amigo, né, do Muricy. Sim. Trabalharam juntos. Exatamente. E aí o Marco Aurélio ainda explicando o que, que foi essa tal fibrilação que o Muricy teve, né? É uma alteração rítmica do coração. Mas você viu o que foi? Ele viu o Wallace treinando. Mas o Wallace... Ele viu o Wallace treinando ali, RG. Ele tá afastado. Meu Deus. Se o Juan não jogar, é isso que eu tenho. Mas o Wallace se afastou ou ele foi afastado? Não, ele pediu afastamento porque ele tá negociando com o Grêmio. Ele se auto-afastou. Auto-afastou. Bom, aí o Dr. Magorelli falou o seguinte: o átrio bate mais rápido que o ventrículo e altera a frequência cardíaca. Fibrilou, bateu rapidamente. Isso é uma arritmia. Aí medica, entra com remédio, fica bom. Diz que não é nada do outro mundo. É, mas diz que ele pode ter alta amanhã. É, tomara, né, meu? Porque tomara. Muricy, força, Muricy. Meu, larga isso. Olha, o Muricy é um cara querido no futebol e do torcedor do São Paulo. Quando teve a despedida do Rogério Ceni em dezembro, que o Muricy foi anunciado. Nossa. Pô, vou te falar, cara. Foi ovacionado. Foi uma vibe legal. Ele o nome mais gritado foi Tele e Muricy. Ele fez história, né? Isso não, pode negar, né, velho? O cara tá lá nos anais. Aliás, fez uma história que poucos fizeram. Peraí, mota, só um minuto. Mota. Licença pro Ben já falar. Presta atenção, amigo. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Esther que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Atitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra, tá aqui do lado, vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. É, tem pessoas brincando de happy end. Vamos pro quadro da vó. Ô, vó Olímpia! Vó Olímpia Leite, desnatado, show. Programa da vó número 22. Meu Deus, como que eu aguentei tanto? Recebendo hoje o treinador do Parmeira, o Tuta. Pode entrar, queridinho. É Cuca, cara! A gente queria dizer que a gente tá muito feliz de estar aqui. Feliz com essa cara de choro? Olha, vai ter uma surpresa pra você, viu? Começa agora o arquivo de confidenciamento. que ponto chegamos! A velha tá copiando o Faustão, meu Deus! Vamos lá, o primeiro depoimento. Oi, tudo bem? Sou a dona Cuca. Eu lembro que o nosso relacionamento foi choro à primeira vista. Chorei pra ele, ele chorou pra mim e tivemos um filho que nasceu chorando. A gente agradece, né? A gente faz isso, a gente faz aquilo pra ter a pessoa que a gente ama. É gratificante. Para de chorar, que bichona, hein, Cuca? Vai, roda outro depoimento logo, coisa chata. Oi, eu sou a Vó Olímpia. Tô amando o seu trabalho no Parmeirão, viu? Ah, e trata de ganhar esse título, tuta. Velha, você rompeu todos os limites da escrotice. Quem dá os depoimentos são as pessoas próximas a ele, porra. A gente agradece, avó, né? Dá pra ver que é sincerinho, tem volúpia, tem qualidadinha. A gente se... A gente queria saber por que que a gente tá armadinho. Se ameaçar chorar, eu vou dar um tiro na sua boca. Próximo depoimento. Atenção, treinador Cuca. Eu tô aqui pra dizer palavras muito bonitas pra você. Me tira da reserva, pelo amor de Deus, seu abestado. A gente se emociona com o depoimento. É bonitinho, viu? Se emociona? Ele falou mal de você, o idiota. Vamos lá, próximo depoimento. Porra, velhinho, Cuca, porra, chupa Marcelo Oliveira, otário. Cadê o Zaldinho, hein? Aí, Benja, cadê? Cadê seu amigo, porra, campeão? Casamento, porra, porra, casamento, café e casa verde, porra. Nilson, traz água, porra. Vilela, tira foto aí, porra. A gente até gosta do programinha, viu? É bonitinho, é fofinho, mas só tem gente louquinha aqui, viu? É melhor eu ir embora daqui que tô ficando com medinho. Aí, tá vendo? Vocês fizeram o convidado ir embora. Vó Olímpia Leite desnatar o show. Ah, esse é o Leite Show da Vó. Vilela, ai, Nilson, Vilela, porra, Vilela, porra, Vilela, porra, Nilson, porra, Vilela. Melhor. Olha, o Dodô adora, viu? É, vai na caçada aí. Olha como eu tô morrendo de rir. Eu não fiz o quadro. Eu quase morri de rir aqui. Ele mandou um WhatsApp e falou, cadê o Dominiquinho que não aparece? Tô quase morrendo de rir aqui. Olha como eu tô, nossa. Legal, pai. Legal. É legal pra caramba. Muito bom. É uma homenagem a você. O provoloninho é demais. O provoloninho é demais. E o bonequinho de pano aí, o Dodô, o bonequinho de pano também é sensacional. Ô, Martinho, você sabe que eu lembrei de você hoje? Por que, grande Benjamin? Porque hoje eu fui almoçar um esfirrone. Lá no Pimpolini. Que alegria. Encontrei o Pimpolini hoje, o filho. E qual que você comeu? Eu comi um esfirrone de carne. Inclusive, quem esteve lá foi o Benítez Campioto. Ficou aqui. Um grande abraço. Agora, viu? Também temos esfirrone de café. Nossa, que louco. Café. Aí é legal. É legal. Gostei. Você não usa esfirrone de café, cara? Porque legal. Vivemos tempos de crise, né? É. Foi igual a pita de história. Ih, ferrou. Em 1929, teve uma crise mundial. Papai me contou que naquela época as pessoas se reinventaram para ganhar dinheiro. Então começaram a inventar coisas para fazer. Fizeram daqui, fizeram de lá. E a dona Cândida, que já é falecida, ela faleceu em 93, 125 anos. Caramba! Dona Cândida. Mas ela viu o Palmeiras campeão ou ela morreu antes? Ela viu o Palmeiras campeão de 51. Não, em 93. Ah, ela morreu exatamente nesse dia, ela morreu. Mas antes ou depois do jogo? 12 de junho, não pode ser. Na hora que o Palmeiras virou campeão. Ela morreu? Paulista. Ela morreu. Ela bateu as botas. Porra. Bateu as botas. E as pessoas acharam que Dona Cândida era roqueira. Né? E não era? Ela, no começo, ela amava Elvis. Meu Deus. Ela já Elvis? Ela já tinha 40 anos. Ela amava os Beatles e os Rolling Stones. E ela foi a criadora da rodinha. A famosa rodinha de rock. O que é uma rodinha de rodinha? Rodinha? Todo mundo abre a rodinha. Mas eu ia antes. Abre a roda. Abre a roda. Empurrando. Abre a roda. Essa história do Benjamin eu não sabia. A bichona. Abre a roda. Abre sim. Mas o que aconteceu? Abre a roda e sai todo mundo dando porrada. Ela inventou a rodinha, que no começo era só com as palmas da mão. Espalmava, né? E depois do tempo, ela foi a primeira pessoa no show a pular na plateia e o corpo ser levado. Quando ela morreu em 93, ela caiu, ela estava assistindo o jogo, ela caiu em cima do cara da frente, que não percebeu que ela estava morta. Então o corpo dela passou o estado inteiro. Deu a volta. Igual o Bosch. Igual o Bosch no show de rock. Exatamente. E ela tava morta. E ela tava morta. Já tinha morrido. E ninguém percebeu isso. Não, quando ela chegou, né? Voltou pro palco. Quem era o cara que tava na frente dela, que passou o primeiro? Domênico Gato! Comemorando o título do Palmeirense! Eu nem lembrei disso. É porque você tava tão louco. Eu tava tão louco. Você passou um cadáver. Eu vi, passando, não sei. Então daí, a família Pimpolini falou, vamos nos reinventar, viu, mano? Porque eles abriam de meio-dia a meia-noite. Caraca. É porque Cláudia Pimpolini é numeróloga. Ah, é? Abria até às 11. Ela disse, não! Põe mais uma horinha que dá sorte. E ela tinha usado feng shui também, tinha olas de cor. Usava, né? Tudo isso. Inclusive o prato. O Lucas Prato? Não, todos os pratos da família Pimpolini tem o símbolo do... Isso aí que você falou que eu não sei falar. Feng shui. Feng shui. Exatamente. Feng shui. Então ela criou o quê? Porque não sei se você sabe... É símbolo do feng shui. Quando você vai tomar um cafezinho... Você confundiu com... Na minha época era um café. Tome e vai ser feliz. Hoje em dia vem copinho de água com gás. Biscoitinho. Massagem tântrica. Tem tudo. Então o que a família Pimpolini fez? Veio um esfirrone junto. Um esfirrone de Nutella. Pra pessoa comer e tomar um cafezinho. Eles se reinventaram. Fora aquele negocinho de canela, né? Aquele galinho de canela. Isso! E o cafezinho em cima vem escrito UE, de esfirrone. Tem mais alguma pitadinha? Tem os baristas, que são os que fazem o café. Tem mais alguma pitadinha? Ele põe um Ezinho assim. Mais tarde vai acabar amanhã, velho. Mais tarde. Mais tarde eu venho com pitadinha. Mais uma pitadinha histórica. Você ouvinte do estádio que ligar e disser só posando me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também quem disser recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E dizendo, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas. Estádio 97. E aí, o que você tá achando da semana? A minha tá ótima, tá maravilhosa, ou melhor, tá irresistível com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, essa semana, o sabor é frango. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Você não aproveita agora mesmo? Acessa lá, acessa o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Vocês viram? Falar nisso, só um minuto. Ô, Robertinho, o cara no Twitter tá pedindo, manda um abraço aí pro time dele de futsal, bem, futsal ali da Santa Ifigênia, Robertinho. Grande bem, um abraço. Agora, inclusive um abraço aqui também. Bem, futsal. Bem, futsal. Ao Vinícius Birk, que criou aqui o Atlético Nárnia, em homenagem à Casa Grande. Olha aqui. Vinícius Birk? Nárnia. Verdade, tem a camisa, inclusive o Tobias... Está na manga da camisa. Muito legal o uniforme do Atlético Nárnia. Muito obrigado, a homenagem à Casa Grande. Grande abraço. Vinícius Bic, que deve ter inventado a caneta. Você viu do dono do Paris Saint-Germain? Vocês viram isso? Não. Ele quer mudar o nome do estádio, do Parque des Príncipes. Pra quê? Zlatan Ibrahimovic. Mentira. Verdade? Pode ser verdade. Tá louco. Tá louco. O cara cheirou. O cara tá coberto de razão. Tá mentindo. Tá louco, o Zlatan é um monstro, velho. Ele foi embora. Tá louco. Pô, Zlatan, ele esnobou Paris, a França. Estádio Zlatan. Tá louco, velho. O RG curtiu. Ele falou que a chegada dele, o Paris Saint-Germain, era um time pequeno. Tem que prender um cara desse, velho. Não, e outra, RG, isso daí é pra calar a boca desses caras que ficam pregando. Não, esses bilionários que tem que comprar times. Tá aí. Pega aí um nó cego, um cara desse. Esse é nó cego mesmo. E o cara nem ficou lá, né, mano? Quando o cara investe aí um cacetão de dinheiro. Qual nó cego você vai vender. Mas é que tá, assombrar. O cara, quando ele compra, ele é dono. Ele faz o que ele bem entender. Se ele quiser mudar o nome do time, ele muda. Se ele quiser mudar o nome do estádio, ele muda. Se ele quiser mudar a cor do uniforme, ele muda. Tá aí, vai vender a alma pro diabo. O Benjamin daqui a favor pouco, disso. Atenção, torcedor de São Paulo, o Benja vai revelar tudo que o Leco contou sobre as novas contratações do tricolor, tá bom? Daqui a pouco, vocês foram jantar ontem, não foram? Ele contou um monte de coisa pra você. Fala, o que o Leco fala no ar, ele fala fora do ar. Não, é a mesma coisa. Ele confirmou que o São Paulo quer aquele jogador lá que o Palmeiras também quer. Quem? O Chervi. Ah, é, o Chervi. Chervi. Esse cara não pertence a um time do exterior ou foi vendido já pro exterior? É do Bonfim. Mas o São Paulo, o Leco falou que quer sim, o Leco falou que o São Paulo tem interesse do Nico Lopes, mas ele tá preocupado porque ele falou que o Nico Lopes foi pra Itália com 20 anos, voltou cedo, pra tirar mais informações. Ele falou sim, que não tá fácil pra contratar o Maicon, eles estão fazendo de tudo. Mas pode falar, eu acho que vai, porque ele falou que o Porto quer uns jogadores aí da base do São Paulo. É o Inácio. O Inácio e o São Paulo tá. Eu acho que vai sim. É, hoje falaram que assim, estão fazendo de tudo. É difícil demais, mas estão fazendo de tudo pra segurar o Maicon. É. Mas não é fácil. Ele falou que tinha almoçado com o presidente do Atlético um tempo atrás, antes do outro jogo. Ele falou que se desse São Paulo e Atlético, o jogo da volta seria no Mineirão. O presidente do Atlético teria falado pra ele que seria no Mineirão. Não foi. O que mais ele falou? Não, deixa eu ver. Cada um joga no que quiser. É, não, mas aquelas coisas. Ele falou que a princípio o São Paulo. Ele falou, a princípio, São Paulo não tá pensando em comprar goleiro. Mas não senti muita convicção. Acho que vai depender muito de como vai ser o andamento do time. Mas você falou isso pra ele? Que você não sentiu convicção na fala dele? Não tem que falar isso pra ele. Você pergunta. Não, às vezes você fala, porque você é meio indelicado. Não, eu não sou. O Leco é amigo de muito tempo. É, quer ver o que mais ele falou? Mas de contratação foi isso. Ele falou que o Calleri é impossível ficar. Aí eu perguntei pra ele se... Ó, o Calleri indo embora. Você traria o Pato de volta? Ele falou, olha, não pensamos nessa possibilidade ainda. O Pato foi bem no São Paulo, hein, ele falou. Ele não descartou uma possível volta do Pato, não. Mas eu acho que quem descarta o futebol brasileiro é o próprio Alexandre Pato. Não, isso é outra história. A vida dele tá voltada agora pra Europa. Quem trabalha era o Leco, eu perguntei pro Leco, não perguntei pro Pato. Eu acho o contrário, meu Benjamin. Embora ele tenha dito isso pra você, a gente tem sempre que acreditar, mas eu acho que ele sempre, o São Paulo sempre pensou nessa possibilidade. Sempre, porque o Pato foi bem no São Paulo, pô. Ó, vamos lá, vamos para mais ouvintes, ouvintes virgens no 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Vai tocar as drubal. Só os virgens. É o top de quatro, já vai. Já vai. Caiu. É, não foi. Sabe quando tinha antigamente aquele negócio lá? Ao toque de 5 segundos. 5 segundos. No ar, Jornal Nacional. Ao top de 5 segundos. Acabou, né? Foi pro saco essas coisas. Acho que tem, hein? Foi, porque... Lembra quando a televisão saia do ar e ficava tudo colorido? Também acabou. Você sente falta disso? É por causa das redes. Você sente falta do toque? Mas em rádio tem. O top de 5 segundos, sim. Mas em rádio ainda tem, né? Porque conecta todas as redes e tal. Com parabólica ainda tem isso. É. Deve ser tá assistindo de repente. Todas as redes, os caras viram. É um aviso. Parabólica, meu. Quem tem parabólica? O Jornal Nacional. Acho que tem ainda sim. O Jornal Nacional ainda continua com o Não, não, não. Pera. Pera aí, velho. Pera. Deixa eu falar pros carinhas. Deixa eu falar pros carinhas da bolha aqui. E parabólica tem muito por aí, não, viu? Saiu de São Paulo. Tem muito, viu? Ele acaba hoje. Tá. Tem no interior. Tão louco? Vocês estão loucos? Ela ligou a TV de tubo. Vocês estão loucos, velho. No interior tem sim. Gente. No interior que se vire com os problemas do interior. Sim. Mas quem pensa assim são os coxinhas, porra. Ué, estão loucos? Mais uma vez o RG querendo dividir o país. Você é coxinha, velho. Ué. O Mota tem a TV paranoica, não é a parabólica. Paranoica. Vocês são fascistas. Todos vocês são fascistas. O Mota te representa, deputado? Com certeza não. Na casa do Mota, a TV hoje, já assistiu o Mota. Hoje é o dia de combate ao homossexualismo. Vocês não falaram isso. Vocês não falaram. Combate ao homossexualismo. Combate, seu maluco. Tá louco, velho. Você é o Bolsonaro? Peraí. Você tá confundindo os personagens. Eu posso acabar de falar. É um lixo. Eu posso acabar de falar. Ah, vai pra te catar, velho. Ah, por isso que o Zé Antônio chegou hoje na rádio com a música anotada assim, ó. Vamos abrir a roda. Eu errei porque vocês me impressionam. Combate ao homossexualismo. Você também, senhor. Ah, vai ver parabólica lá com o RG. Mas eu sei porque ele tá desestabilizado. Quem? O nosso amigo Rod. Por quê? O Rod. Ele foi tomar um café aqui do lado. É verdade. Ele vai contar essa história, é um doente. Antes de começar o programa, ele vai naquele lugar ali que o cara escreve o nome no copinho. Aí o cara tem um nome exótico, o cara não é obrigado a entender o nome dele. O cara, ao invés de escrever Rude, ele escreveu Nude. Nude. Aí o nosso amigo Rod... Eu postei aqui, ó. Ele postou o que aconteceu. Não, conta o resto. Ele foi lá e postou no Instagram dele. Tá na internet. Zoando, falando, o cara errou meu nome. Das vezes que os caras erraram meu nome... Calma. Das vezes que os caras erraram meu nome, e essa vez foi a mais engraçada. Daqui a pouco, quem vai lá e comenta na foto dele... Quem? O coitado que acabou de ser demitido por ter errado o nome do Rude. Acabei de ser demitido, fui eu que fiz seu atendimento, me desculpa. Você demitiu o cara, Rude. Você demitiu o cara. William acabou de ser demitido, mano? Foi William Baig, Nude. Ele continuou com o Nude. Fui eu que fiz o seu atendimento, me desculpe. Olha como audiência, hein? Nossa, hashtag demitido. Que beleza. O que me preocupa não é que foi demitido, que a audiência tá boa. Olha, tem uma notícia agora interessante aqui pra alegria. Tá dando zoom. Olha, o país, o Brasil, pode estar caminhando pra uma melhora, assim, uma guinada agora. É sério, hein? O que aconteceu? Na sessão desta terça-feira, 17, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concluiu que a legenda cumpriu os requisitos exigidos. Que legenda? O Partido Nacional Corintiano. Meu Deus do céu, aqui, ó. Cara. É verdade, Isso é verdade. Não é um país sério, né? As informações foram divulgadas no site do TRE de São Paulo, conforme julgamento, o partido cumpriu... Fala a sigla aí, como é que é a sigla? O PNC. O Partido Nacional Corintiano. Eu comprei até o momento... Até o momento tem 24.710 eleitores que apoiam o PNC, o Partido Nacional Corintiano. Mas olha, pode ter mais idiota no mundo, viu? Meu Deus. É brincadeira. Já tem um partido. Aí, o ano que vem, PNF. Só partidário, velho. Ah, é? Do Flamengo. Partido Nacional Flamengo. É flamenguista. Tem gente assim, na linha. Alô? Meu Deus. Alô? Opa, quem fala? Walter. Walter do quê? Walter Clero da Silva. E você é Walter com V ou com W? Com W. É Walter. Você é parente da Mary Claire, que da Mary Claire? Ou da Jeanette Claire. A Mary Claire é a marca. A mulher que era dona da marca. Que Mary Claire? É a revista. Você é burro, tá vendo? Você é um burro. É Marie Claire. Mary Claire. Eu falo que você é Mary. Mary Claire, que eu. Olha agora de mim. Marie Claire. Olha agora de mim. Coxinha. Marie Claire. Opa, Marie Claire, seu animal. Eu cresci ouvindo que era Marie Claire. Marie Claire. A revista é Marie Claire. Quem tava falando... Se o Mota falar isso, eu vou... Os caras acabam com o Mota aqui. Eu vou averiguar isso, hein? Vai averiguar. E a Jeanette Claire também é Jeanette Claire. Jeanette Claire. Tá vendo? Coxinha, você é coxinha, você é uma coxinha circuncisada, é isso que você é. Só um minuto. Circuncidada. Circuncidada, vagabundo. Opa, fala aí, Dudu. Manda o nome comprar de novo. Walter Clare da Silva. É tudo junto, Walter Clare? Não, separado. Separado? Não, porque já ligou um Walter Clare. Não, você tá brincando. O Bá acabou de falar. Se fosse junto, ele já tinha ligado. Ué. É mentira do Bá. O Peixe Clare também. O computador do Bá não falha. Quantos anos, velho? 30, Dudu. Ah, 3.0 RG hoje. E com essa idade, você, Claire, comentar esse diagnóstico do Benjamin aí, velho, que vai ter um partido PNC. Deve ter tomado uns 30 tragos já daquela hora, velho. E o bairro, hein? O bairro é Jardim Central, é Grande São Paulo. Vamos ver se eu dou uma certa aí. Pega o camelo, velho. Enquanto você falava, eu andei de camelo agora no Israel, eu andei de camelo. Você pagou, né? É caro? Quanto que é? Ali foi esse lugar que a gente andou, era um esquema diferente. Escambo? O que é? Troca? Não. Você faz um favor pro camelo, ele te leva. Ele gostou mais quando o camelo quis andar nele, velho. Tenda de Abrão, e a gente fazia um jantar. e ali... É... Tava no pacote. Não, deixa eu explicar, senão os caras vão falar... Tava no pacote. O Jardim Central que eu conheço é Cotia. É isso aí, Dom. Você não precisa nem explicar sua risada. A gente já entendeu. O camelo tava no pacote, era na tenda de Abrão. Então faz parte um passeio de camelo. Depois tinha um jantar, tava. Ela chama Abrão, dono. E tem um. Chama em hebraico é Avraham. Nos fala Abrão. Como é que é? Avraham. Que é Abrão em hebraico. Avraham? Avraham. Assim como Benjamin também não é Benjamin. Avraham Sport. Entendeu? Sensacional! É Benjamin. E aí, você. É um lugar maravilhoso. Um lugar alto, com toda a vista pro deserto. E lá tem umas tendas, eles fazem festas lá. E aí, jantar com música e tal, uma comida maravilhosa, você chega de camelo. Só que você só pode ir de camelo até antes de escurecer. Estaciona o camelo. Até antes de escurecer, porque o camelo não anda à noite. Agora mesmo, é, porque você o camelo quer... não tem farol. Agora é o seguinte, Benjamin, você que é todo cheio de nojinho e difícil de comer, como que você comeu lá, cara? Com a mão. Vou te falar assim, aquilo é um lugar pra festa. Lugar maravilhoso, com a comida de rei. Cheio de areia, entendeu? Uma das melhores comidas que eu comi na vida. Quibe com areia. Carneiro, comeu carneiro? Comeu? Com areia? Não, não vai dizer que se o meu picanha, pô, não tem. Eu acho que tem, você tá louco? Não, não tem. Tá louco, sim. Você vai comer com um autêntico judeu no deserto, não tem picanha. Tem, picanha de camelo. Tem, picanha de camelo. Tinha comida maravilhosa, maravilhosa. É igual aquele... Tinha um frango. É igual aquele filhinho que na frente dos outros ele é mal educado, mas na hora que chega na frente do pai ele é todo... Ai, não, papai, sabe? Sei, sei. É igual o Benjamin. O Benjamin, ele jamais recusaria algum tipo de comida em Israel. É. As pessoas miram um HK na cara dele e falam, quando ele tá fugindo do Egito... Come aí, seu trouxa. Quando nós estávamos fugindo do Egito, nós comíamos até escorpiões vivos. É que ele não pode falar mal também. Israel, rabinho do escorpião. Israel é um dos lugares que melhor se come no mundo. É que ele não pode falar mal também. Não, tudo idiota. É quem fala mal? Vou falar mal do quê? O que você mais gostou de comer lá? Tem um sanduíche. Seu preferido. A shawarma. Shawarma? Mas shawarma. Aqui também tem um eu gosto, falar, hein? Shawarma é bom. Muito bom. Aqui também, shawarma, velho. Aqui também. Pô, fala que tem a comida árabe também, que você come muito lá, que é uma delícia. Como eu falar, foi shawarma. Eu vou te levar pra Israel ano que vem. É, comer um frango a passarinho. Você não me leva nem no Bom Retiro mais, velho. E hoje tá tudo felizinho, primo dele do Banco Central. Ô, Walter! Fala aí. Que time você torce? É nóis, Dodô. Palestra. Ah, é nóis. Palestra. É verdão. Você ficou sabendo que o Gabriel... Chiu o quê? Vai, você não viu a declaração do Cuca, que ele tá procurando mais um meia? Meia. Isso quer dizer o quê nas entrelinhas? Que ele não confia na forma física do Cleiton Xavier. É isso que o Cuca quis dizer. Ô, velhinho, você viu o Gabriel hoje machucou, né, o volante? Pois é, Dodô. Infelizmente, né, tá voltando agora. Né, já machuca de novo, né? Jogava muita bola, pra mim tinha que ser titular nesse time do Palmeiras aí no meio campo. Ano passado o time sentiu demais quando ele se machucou. É uma pena, né? Porque até pra ele mesmo, pessoalmente, né? Porque o cara vai... tava voltando agora, vai ficar mais 4 meses fora agora. Aí... Complicado, pro jogador é complicado. Até o estado psicológico do jogador, né? Com certeza, mas assim... Uma contusão, já machuca de novo... Né? Sem dúvida. O lado positivo é que esse ano a gente tem peça de reposição à altura, né, Dodô? Exatamente. Então, hoje, assim... é o que eu falei no começo do programa, né? Hoje, felizmente, o Palmeiras não depende do Gabriel. Felizmente. Com certeza. No jogo passado aí, jogou Tietê e Matheus Salles ali. O Jean ainda pode, né, fazer essa função que estava deslocado para a lateral. E a gente ainda conta com o Arouca ainda, né? Arouca, tem aquele Thiago Prantos. Thiago Santos tá lá. Tem o Rodrigo, que veio do Goiânia. Também. O Rodrigo tá machucado. Também, mas o Rodrigo... já voltou, mas ele tá no terceiro. Mas o Rodrigo, mano, pra entrar vai ter que machucar todo mundo. Mas dizem que ele treinou bem essa semana, né, esse Rodrigo aí. Ele tá treinando, viu, maninho? Não, mas então, mas pra ele entrar, olha... Aqui bom, pelo menos tem bastante. Sim, precisa mudar 5 vezes, nego, aí, machucar, pô. E não, né? Não é assim que funciona. E o Fabrício ainda não tá regulamentado. Também tem esse ainda, tem, esqueci. Ele não tá regulamentado. O Fabrício, parece que também tem o Fabrício. Tem que chegar. O Fabrício é que ainda não tá acertado o acordo que envolve. Exatamente. Cruzeiro ficou pra Internacional, entendeu? Então, como ainda tem detalhes pra finalizar esse acordo, então eles estão deixando de stand-by e, ao mesmo tempo, o Robinho também não estreia lá no Cruzeiro. Aí o Lucas, que foi, você viu? Ele foi, estreou e já foi expulso. Foi expulso e o gol do Curitiba Paranaense foi logo depois disso. Curitiba Paranaense, vó? É o time... É o rival do Atlético, curitibano. É verdinho, né, Jojo? Verdade. Agora, esse Fabrício aí, eu acho que ele veio mais pra, como moeda de troca, pra se livrar do Robinho do que pra jogar, viu? Eu não vejo o Fabrício jogando nesse time do Palmeiras, não. Eu também não vejo nem ele, nem o Fabiano. Eu, hoje, não vejo. Só se alguém machucar, de repente acontece uma coisa, pode ser, mas... É que o Fabrício também, ele até pode jogar no meio campo ali, é que o meio campo do Palmeiras hoje tá congestionado. Você tem aquele Tietchan que pode fazer a função de segundo volante, pode, quem sabe, jogar um pouco mais adiantado ali perto do Cleiton Xavier. Você pode ter o Fabrício fazendo, mano, essa função. O Dudu pode jogar no meio também. Não, mas o Dudu, ele joga mais no ataque, né? Inclusive, então, mas o Cuca vai ter um problema agora com a volta do Dudu. Será que ele vai preservar os três na frente ali, Dudu, Gabriel Jesus e o centroavante? Pode ser o Barrios ou o Alexandre? Aí ele vai ter que tirar o Roger, que tá jogando bem. Então, não, mas o Roger Guedes, ele vai rodar. Isso daí é fato. O Roger Guedes, ele já sabia que ele tava, talvez, ali substituindo o Dudu enquanto ele estivesse fora. Mas o Roger Guedes, ele não tem ainda a bola para ser titular do Palmeiras. Ele é bom jogador. É, o Dudu, mas hoje... o Dudu é importante pra cacete. É, o Dudu hoje... acho que é o Roger é um jogador bom pra segundo tempo, né? De repente, colocar aquela fumaça ali. Mas eu acho que o Dudu assume o lugar do Roger Guedes também. Mas eu não sei, amigão, se o Cuca vai deixar os três ali na frente. Gabriel Jesus, o Dudu e o centroavante. Pode ser o Barrios, pode ser o Alexandre, enfim. Será que ele vai jogar com esses três na frente? Ou ele vai sacar também o Gabriel Jesus do time? Ah, eu acredito que ele deve manter, viu, mano, essa escalação. Apesar que o Cuca, ele gosta de variar muito, né, a escalação. Então, talvez, determinados jogos, pode ser que ele mude, né? Ó, você pega lá, o Tietchan vai rodar, né? Porque o meio-campo vai ser formado ali por Matheus Salles, Arouca e Cleiton Xavier. Não sei, mano. Também não sei, não. Não sei se o Arouca joga, não. Não sei se o Arouca joga, não. Eu acho que o Tietchan vai jogar na lateral, hoje, mano. Hoje... Pelo contrário, o Cuca vai deixar esses experientes aí tudo no banco. Olha... Zé Roberto, Arouca, Edu Dracena. Hoje, e depois do que aconteceu nesse jogo aí, dificilmente sai esse trio. Esse trio que eu digo, Tietchan, Jean e o... Preto. O Matheus Salles, eu duvido que ele mexa. Eu também. Só se tomar, se ela for muito mal... Porque assim, o Tietchan junto com o Jean, mano, eles estão fazendo a combinação... intercalam. Intercalar a lateral com eles o setor da... acabam variando. Da volância, né, como dizem, né? Que é feio pra bonece. Ah, então, o Tietchan, ele tem a favor dele isso daí. Ele joga tanto de segundo volante ali quanto de lateral. Em determinados momentos do jogo ali, ele inverte com o Jean. Aí um vai pra lateral, exatamente, que tá fazendo o volante, e o outro tá na posição ali de lateral, vai pro meio campo. E vem dando certo, né? Eu não sei, Domênico, até onde aí. Eu também acho que o Tietchan é bom jogador, jogou bem aí no Audax e tudo mais. Mas eu ainda vejo o meio campo do Palmeiras ali, Matheus Salles com Arouca e Cleiton Xavier. E na lateral direita ali o Jean. E na frente ali você pode jogar talvez ali com o Dudu de um lado, o Gabriel Jesus do outro e o Barrios na frente ali de centroavante. Agora só uma coisa. Eu não sei se o Tietchan sai do time. O prazo hoje sentiu dor, você ficou sabendo? É, mas ele foi fazer exames. Prazo é... Não, ele foi fazer isso. Não, tá bom, só dizendo que ele vai fazer nas costas. O Palmeiras, que não ficava líder do Campeonato Brasileiro desde 2009. Ah, mas não é líder, vai. Não, primeira rodada não, isso aí não existe. 2009, quando o Palmeiras liderou boa parte do campeonato e depois caiu de produção assustadoramente. Segundo o Marreiro. Foi quando o Cleiton Xavier se machucou, né? Cleiton, Pierre. Então, mas até onde, amigão, dá pra confiar na forma física do Cleiton Xavier? Porque o Cleiton Xavier, quando ele tiver 100% fisicamente, como ele tá agora, ninguém pode questionar a qualidade técnica dele. Mas o Cleiton Xavier é igual aquele carro lá que já tem aí 100 mil quilômetros. Você leva pra concessionária, os caras apertam os parafusos. Ah, depois tá frouxa de novo. Você dá a volta ali no quarteirão e fala, pô, o carro agora tá tinindo, tá da hora. Você dá duas voltas no quarteirão, daqui a pouco tá batendo tudo de novo. Sem zicar. É melhor zicando. Um monte de 1.0 lá no seu time, lá, horrível. Ô, Walter. Marquinhos Gabriel vai ver que o elenco inteiro do Palmeiras aí, só coitado. Para, mano, para. Já foi no resort do estádio 97, Walter? Não, não tive a oportunidade ainda, Sombra. Porque também não quer ir? Não, porque a nossa presidenta, ex-presidenta, né? Não andou contribuindo com a gente, né, Sombra? Quem sabe agora, né? Ô, amigão, você tem dois rins, velho. Que é isso? Tá louco. O que você vai falar agora? Vale a pena, velho. O cara vende um, Sombra. Opa, vai lá, frequenta o resort. Vende um, a gente vende um pacote de 10 anos do resort. É, então. Um já tá penhorado já, mano. É mesmo? Ô, mano. Pra bichar, mas é, olha, Pedro. E o Curitino que vendeu um rim aí pro Japão, como é que ele faz? Vende você outro agora? Então, aí não dá, né, mano? Aí precisa de pelo menos um aí pra fazer a filtragem, né, Domênico? Senão não dá, né? Esse tá torcendo pra nunca mais o Corinthians chegar lá. Esse tá torcendo pra não ter pedra, né, velho? Fica frio, viu, velho? É, não vai? Eita, você é louco. Tá batendo na trave. Você não bateu na trave. Bateu na trave. Você tá louco? Ano passado também bateu na trave e entrou. Eita! Fala, meu velho. Dudu. Espaço Nacional ia ser campeão. Agora, eu tenho muita esperança também, Dudu, nesse Vitinho, esse menino da base aí, viu? É, eu assisti os jogos da Copinha do ano passado, ele até começou no banco, mas assim, ele joga muita bola, viu? É um menino habilidoso, tem potencial. Eu ouvi dizer do menino, mas tem que esperar vir pro titular, né? Pra ver como é que joga, né? É, então, eu acredito que o Cuca deve experimentar ele ao longo do campeonato aí, de repente entrando no segundo tempo, mas eu tenho expectativas boas aí, assim como o Gabriel Jesus chegou e jogou, ele também pode fazer, né? E o Cuca, ele gosta desse tipo de coisa, né? De experimentar jogadores da base. Isso o Cuca faz muito com os times que ele treina, né? Ele utiliza alguns jogadores da base, ele costuma usar. Eu acho que ele vai ter chance, sim, com certeza. Vai ter oportunidade. A gente faz, né? O Cuca. A gente traz ele. Vai usar ele da base? Traz aquele jogador. Mas a gente vai lembrandinho que o jogador machucou. Não, calma, calma. A zica tá solta, hein? Dona Costa, o prazo. Quatro meses, paradinho, sem treinar. Vai gorando aí, que esse ano não tem jeito não, filho. É tristinho, né? Esse ano não tem jeito o quê? Esse ano não tem jeito, né? É nóis. Walter, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu, obrigado aí, um abraço pra vocês aí, vocês são pagáveis aí. Pagáveis. E boa sorte aí, vai palestra, é nóis, é campeão esse ano. É nóis. Falou, cara, abraço. O desespero dos adversários. Que desespero, desespero do quê, velho? Vocês são brasileiros desde que ano? É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Belinho. Aliás, uma das atrações do resort esse ano vai ser Palmeiras e Corinthians, que vai ser no domingo, no dia 12. E a gente vai isolar num canto os torcedores do Palmeiras com o Mano no meio. Não precisa. E no outro lado, os torcedores do Corinthians com o Domênico no meio. Vai amarrar os dois ou não? Não, não precisa amarrar. Não sei. O Domênico a gente vai colocar aquela mordaça no silêncio dos inocentes. Do Pitbull, mano. Eu vou falar antes, porque é sempre legal, porque não adianta vir depois. É. 12 de junho é um grande dia pro Palmeiras. E é o dia que nós saímos da fila em cima desses coitados aí. É, 12 de junho. E vai ser 12 de junho de novo, RG. Vai ficar marcado na história o 12 de junho pra esses mané. Foi que vocês exaltaram ali, fizeram um boneco de cera dos aparecidos, não foi? Você vai ver. Dentro da sala de troféu do porco. Nós ganhamos de 4-0, vai ser de novo. 4-0 de novo. Vocês já viram qual é o clima do resort do Estádio 97, né? Começa na sexta-feira, dia 10 à noite, e vai até o domingo, final da tarde, começo da noite, com muitas atrações, o estádio ao vivo, o stand-up do Rudy Landucci, os jogos da Cassineira, um grande torneio de futebol society para você se divertir, concorrer a medalhas, os uniformes, que maravilha, hein? Bonito demais, bonito, viu? Demais. Participe do resort do Estádio 97. E hoje, quem fechar o resort do estádio... Olha, como eu tô no final do programa, não é nem o primeiro, Bah. Quem fechar hoje o resort... Ligando na Lotus Travel agora, 28964665. Quem fechar hoje o resort ganha o direito de ser estranho no ninho. 28964665. Se liga agora, fala lá com o Paulo Tinoco, toda a equipe da Lotus, a Paula, a Diana, a Jéssica, e fecha hoje mesmo o resort do Estádio 97. Você pode parcelar em 6 vezes, no cheque ou no cartão. Sem juros. Olha aí que moleza. 28964665. Resort que vai acontecer de 10 a 12 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Aqui pertinho, gente. 50 quilômetros da capital. Moleza chegar lá. Vai na sexta-noite, volta no domingo à noite. Segunda você tá aí pra trabalhar, não é não? É isso aí. E hoje é o Dia Mundial da Internet. Vocês estão sabendo? Ah, é? Sério? É sério. Ah, não nem sabia que tinha dia de internet, só faltava essa, velho. Ô, mas esse Domênico é um lesado mesmo, velho. Tá velho, hein, Domênico Gato? Sim, velho. O Domênico comemora ainda o dia da invenção do papel, Sombra. É um mané, velho. Tá louco, você é um palhaço mesmo. Mas, ó, a internet trouxe muita coisa boa. Tem vídeos, redes sociais, mensagens. Pro Rudy tem o Tinder. Sorteios de 100 mil reais. Opa, Sombra, como assim, velho? O que tem a ver internet com esse sorteio de 100 mil reais, velho? Conta aí. Muito simples, mano, Domênico e todos os meus amigos aqui do Estádio 97. Através da internet, chegaram os perigos virtuais. Aqueles vírus que podem roubar suas senhas do banco. Eu, por exemplo, sempre uso muito o celular pra pagar as contas, né? Sim. Então você acaba digitando ali senha de banco. Ó... É, cartão de crédito, você usa muito redes sociais. Pra acabar de vez com essas ameaças, nada melhor que você ter um baita antivírus, um poderoso antivírus, é isso mesmo. E a sua operadora de celular tem um antivírus ideal para você, que não deixa o smartphone lento, que te protege e ainda te dá a chance de você ganhar 100 mil reais. Boa, Sombra, baita dica, hein? Então me diz aí, como é que eu faço para ter esse baita antivírus no meu smartphone e ainda concorrer a essa bolada em dinheiro, hein? Aí, ó, o Mané me chama de velho aqui, mas eu tenho boa memória, amigão. Tem? É, eu tenho. É só enviar a palavra grátis pro número 22030. Não é isso aí, Sombra? Isso aí. A palavra é, então, tá vendo? Grátis. Não é que a palavra é grátis. Você escreve grátis e manda pro número 22030. E pronto. Você tem 7 dias para testar esse antivírus. E você, só por testar, já concorre a 100 mil reais. Então envie agora a palavra grátis pro número 22030 e você vai receber o seu antivírus para testar por 7 dias e concorre a 100 mil reais. Boa! Animal, hein? Animal! Estádio 97, da Energia 97, tem o oferecimento da BV Financeira, Benjamin. É, calma, cara. Tô hoje, né? Tô acordado, meu. O cara tá louco, aí, meu. Mais um pouco babada, velho. Mais um pouco. O crédito que faltava para você realizar seus planos tá na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até duas vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. No consignado, o desconto é feito direto na sua folha de pagamento, a partir de 20 mil reais em crédito e taxas reduzidas com o Credicasa BV. E você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Olha aí! Então descubra o crédito certo para você. É só ligar lá. 3003-7888. 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Prestou atenção nesse recado aí, amigo? É. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Tá esperando o quê? Liga lá na BV! Chuck! É isso aí! Olha quem tá chegando aqui no Estádio 97, ó! Ô, nosso pianista Juca! Juquinha! Tá muito tempo aí, ó! Juquinha! É, o Vieira me encheu o saco, viu, Domênio? Encheu o saco? É, pra contar essa piada. Ah, é? Pediu. Tá. Ele disse que, pô, toda hora então o Juca... deve ter coisa de homem pelado. Toda hora diz que o Juca fica contando piada de carioca, de português, de caipira. Ele quer de gaúcho. E ele quer essa piada de qualquer jeito. Mas só que não é uma piada, né? É aquele tipo adivinha, né? Ah, adivinha? É tipo assim, como é que você distingue um gaúcho de um pernilongo? Gaúcho de pernilongo. Eu sei, mas não vou falar pra não estragar. Você já sabia essa? Isso é do tempo que o... É do seu tempo, Dodô. Isso é isso. Meu tempo? Como assim? Essa piada que é o meu 73, tempo? Ela era velha. Você é do meu tempo. Tá queimando velho. Puxa, não, isso é mau caráter. Não, não, isso é mau caráter. Você é mau caráter, velho. Eu não sou, eu não falei aqui, a piada. Ele já começou, eu sei que não queria mais contar, porque você ficava contando as piadas antes. Nossa! Uma simples piada. É só pra um falar que não sabe. Repita, qual pra poder fazer a, né? Qual a charada? O Vieira mandou perguntar como é que você distingue um pernilongo de um gaúcho. Como é que é, RG? Eu já pensei que não lembro. Você dá um tapa. O que continua chupando é o gaúcho. Ah, sensacional! Essa piada aí mereceria um prêmio. Eu achei preconceituoso. O Vieira gosta do fazer. Se fosse gaúcho, o negócio fica rotulando. Eu fosse gaúcho, né? Eu tivesse no gol, eu não gostaria de ouvir essa piada. Você foi fascista agora. Isso que você foi fascista. Hoje é dia do que, Aruílis? Hoje é dia a favor do homossexual. Ah, que antes era você sabe bem, né? Porque você é contra, você é coxinha. Aí, o Vieira. Obrigado, RG. Valeu, Vieira. Tamo junto. Isso aí é a favor da gente. Você gosta do Vieira? Representa. E o Mota te representa, Aruílis? Com certeza não. Com certeza. O Mota não tem cultura pra representar homossexual. Esse é que representa. Feliz da vida, nossa. Você chamou o Mota de inculto? Não, é que ele não pode representar. Porque vocês querem botar um estereótipo de viado aqui que é burro, que não sabe se vestir, que é ignorante. Eu não gosto disso. Tem que respeitar o homossexual. Eu acho que a brincadeira às vezes passa do limite. Ah, pronto! Ah, pronto! pronto. Eu acho. Agora estrelinha aí que não gosta de brincadeira. Agora ele vai dar trimelique e vai sair de tudo que ele fez ontem. Porque tem estrelinha que não gosta de brincadeira. Nem se falar brincando. Não, o Sombra leva na brincadeira as coisas. Tava sendo injusto com ele. Não, mas se o Motinha se sentiu... Sombra leva na brincadeira? Ó a música. Ó a música. Como assim o Sombra leva na brincadeira? Que você leva na brincadeira. Peraí, aumenta aí, DJ. Sombra. Só as brincadeiras. Aumenta aí, DJ. É a Motinha chorando. Não, mas se o Mota se sentir ofendido, o Benjamin deveria parar de brincar com esse tipo de coisa. Se acontecer alguma coisa diferente na quarta-feira à noite, vai ter essa musiquinha, o senhor vai vir aqui fazer isso? Olha, eu preciso me concentrar. Né? Se acontecer alguma coisa, eu vou te falar. Não, eu não falei o quê? Eu falei o quê? Falei, mano. Se acontecer algo na quarta-noite, na quinta-feira, você vai estar normal? Não. Não? Vem com aqueles dardos tranquilizantes. Hã? Antes de eu entrar no estúdio. Sabe aqueles pro elefante, pro tigre, pro leão dormir? Sei. Essa musiquinha, por exemplo, vai rolar? Vai. Mas ele não vai aparecer. Ah, vai. Não vai, ele é covarde. Vai, ele vai arrumar alguma coisa. Ele não vai lá, pô. Não vai. Ele vai não fumar um cigarro lá no Wet n Wild, que nem ele faz sempre, aquele tipo todo. Olha lá. Aí, chorão. Ai, ai, ai. Ó. Ah, mas o Mota ficou ofendido. Se o Mota ficou ofendido. Mas se você pergunta as horas, ele se ofende. Deveriam rever o que vocês estão fazendo com ele. Já não é a primeira vez aí. Leva ele pra casa, tu. Se o Jean era o Willis. Mas já não é a primeira vez aí que o Mota se sente assim. Eu falei uma coisa e me ferrei. Esse cara fala desde o começo do ano. E o Mota é incapaz de falar com ele. Agora eu falei uma coisa. É que o Mota gosta de mim, não gosta de você. É porque eu sou minoria. Você gosta dele, ô Mota? Motinha? Peraí que ele tá chorando. Tá chorando agora. Olha lá. Aumenta aí. Ô, mano. Sim. Olha, nossa, esse trouxa? É de chorar ver nego que faz a barba e não usa bozano. Ah, hein? Com certeza, cara. O cara chega com a cara que parece o concreto. Nossa, nem fala. Olha a cara do Bá, cara. Parece que o Bá passou esmeril na fuça. Nossa senhora, que nojo, Bá. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Uhum. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10K, claro. Sabe? Claro. E até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Sim! É, Sombra, pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de azedo, aquele cheiro de vinagrete quando você abre a geladeira. Nossa senhora, você vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Ele tem uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção, cara. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, ó, anota a frase, mudou, hein? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. O cara leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem? Muito bem, é isso aí. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também o oferecimento do nosso aplicativo poderoso antivírus. Comemore o dia da internet baixando agora o melhor antivírus. Envie grátis, a palavra grátis, para o número 22030. Você ganha 7 dias para experimentar e ainda concorre a 100 mil reais. Toca, Asdrubal! Você sabe que tá rolando um estresse no grupo do WhatsApp. Ah, é? É na rua! Tá rolando estresse aí no grupo. Alô? O Bá quer tirar o Mota do grupo. Não. Alô? Alô? Suspeito. Fala. É o Renan. O Renan. Não é o Calheiros, né? Não, Deus me livre, sai fora, cara. E é Renan do quê? Renan Wesley Godoy Pereira. Godoy Pereira. Godoy o quê? Godoy Pereira. Peguei. E quantos anos? 2.4. 2.4? Isso. Olá, RG, 2.4. Ah, não tem pior coisa, viu, Domingo? É? Como assim não tem pouca? Como assim? Aquela dor Renan. Sabe, ah, dá... sensacional! Ele é ruim pra caramba. Sensacional! Trocadilho! Nota zero! Puta, que... Hoje ele tá meio bivolt. Vai, volta. Ele tá bivolt hoje. Ô, meu velho, e o bairro? É Jardim Itápolis. Itápolis? Isso. É aquela música lá entre Itápolis e Beijos? Ah, tem... sensacional! Entre Itápolis e Beijos, é ódio, é desejo. Itápolis tem nome de cidade mineira. Não, mas aqui você conheço, não mete pau no sertanejo? É Zona Sul. O que eu conheço é Zona Sul. O tu errou feio, hein, bicho? É louco. Não, peraí. Tem duas. Tem uma no Sacomã e tem uma na Zona Sul. Não, não é nenhum dos dois. Que tá Sacomã, então, viu? Quem mora no errado é você. Dá um tapa aí nesse GPS. Não, trouxa. Dá um tapa no GPS. Da estação Brescia do metrô também tem. Pega o camelo. Agora tem 500, eu não sei. Então, mas é Zona Leste, não é Sacomã. Sim, mas tem três. Tem no Sacomã, tem na Zona Sul e tem ali na estação Brescia. Agora que você falou. Agora que eu falei, eu tenho culpa. Não, essa foi a melhor. Dá um tapa no GPS. É, não tá funcionando, não. E o time? Aqui é Coringão. Chupa, bom, amigão. Ó, amigão. Tá vendo? Esse é o tipo de gente que te zoa, viu? O Bruno Paulo não passou na vistoria, cara. Bruno passou, Paulo aí, né? O jogador do Audax, aí ele fez exames médicos aí, ele não passou na vistoria, Benjamin. Foi acusado o quê? Então, tudo. Uma lesão. Foi uma lesão no pé e até segunda ordem a negociação com ele aí tá suspensa. Que o pé do Curupira. É, pode ser que eles ofereçam o tratamento ali no Santíssimo, o CT do Corinthians. Santíssimo. Por que não leva ele quinta lá no Parque São João pra falar com o Tite? Pois é. Manda o Tite botar aquela mão lá que deixa tudo duro, né? É aí cura o cara lá, velho. Mas, ô amigão... Opa! Epa! As gaivotas da fiada. Calma, não é assim, gaivota. Opa! Esmagador de linguiça. Tá brincando, velho. Tá brincando. Que gostoso. Todos brincam. Mas olha a moral que o Mota tem pra chamar o cara. Mas eu posso falar. Então, mas eu não fico me mexendo, eu sou machão. Daqui da mesa, os únicos dois que tem essa moral é você e o Vieira. É. Tá? Porque... Eu tô vendo quem mais tem. O Vieira também falou que curte aí um cogumelo de carne, mano. Ê, Vieira, meu Deus do céu. Mas ó, amigão. Ele tá feliz porque agora pode fazer implante peniano. Não, mas ele não quer. Ah, mas nos Estados Unidos ontem fizeram o primeiro transplante. Transplante de bilhete. Tiraram do morto. Ô, Aguinaldinho, se você pudesse fazer um transplante peniano, Aguinaldinho, de quem que você gostaria de ter? Eu transplantava o da menina que trabalha aqui. Eu colocaria ele ali embaixo. Embaixo do toba. De maneira que toda vez que eu sentasse, ele já... Já escapulisse, sabe? Por que você tá rindo, velho? Eu adoro uma sacanagem, você. Ai, que nojo! Mas, ô amigo, compadre com você, nossa, não, eu tô gravando o programa, eu vou deixar o cara participar. Peraí, ele vai participar, que isso é uma coisa. Olha pra mim, mano, a culpa é minha. Não, esse não serve, o cara quer participar. Eu não entendi, mas o transplante peniano, você não ia colocar no lugar do pênis? Não, ia colocar atrás. E ativa como? Pra afogar o quê? É, só encostar no bumbum já ativa já. A risada desse cara, velho. Mas, ó, amigo, o Bruno Paulo até segunda ordem melou a transação com ele, mas o Camacho aí vai acertar, possivelmente será anunciado lá pra quarta ou quinta-feira. O Camacho, você acha que já pode chegar nesse time do Corinthians e assumir a titularidade, ou você acha que ele vai brigar por posição ali? Ou com o Bruno Henrique, ou quem sabe com o Elias, ou quem sabe com o Rodriguinho? Eu acho assim, que ele vai entrar pra brigar por posição mesmo, mas eu acho que quem não deveria ficar de fora desse time do Corinthians era o Marlone. Isso me deixa revoltado. Concordo. Marlone não pode ficar fora desse time. Não fica revoltado. E eu acho que é uma injustiça às vezes que fazem com o Tite, porque como ele mesmo falou, né, a gente já chegou aí no topo do Brasileirão por 4 anos consecutivos, né, foi isso que ele disse. Então, tem times aí que, pelo amor de Deus, né? Uns ficam só no Paulista, outros ficam só na vaga da Libertadores. Mas eu acho que esse Camacho ia cair bem no time, sim. Só que tem que ver se ele vai ter condições para disputar a posição com esses caras que já estão aí. Mas vou te falar, cara. Com relação ao Marlone, até acho que ele pode ser testado também. Mas eu não vejo esse Marlone aí também como um salvador da pátria. Não, todo mundo não, falando, nossa, Marlone, dá a impressão que é o Messi que tá no banco, não é? Não. A diretoria do Corinthians precisa trazer mais uns 2 jogadores aí que venham pra fazer a diferença, não pode ser aquele mais do mesmo. Tem que trazer uns caras aí que venham realmente pra assumir uma condição de titular e que venham pra decidir partidas, porque o Corinthians ele não pode mais ficar apostando em jogadores que se deram bem em determinados clubes aí, que hoje são encarados como incógnitas, para que o Corinthians possa, talvez, fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Não, o Corinthians pode trazer mais uns dois protagonistas aí, cara que venha para ser realmente o cara. Não adianta ser mais um, não. Eu concordo, mas é que eu acho assim, por exemplo, o futebol é muito momento, né, mano? Então, você vê o momento do Elias, por exemplo, dá vontade de chorar. Entendeu? Vou sugerir um nome pra você, vê se você aprova aqui, já que a gente tá chegando no final do programa. Fala aí. Benjamin, outro dia sugeriu o Barcos, velho. O Barcos eu acho que é muito caro. Mas um cara que viria pra fazer um salseiro aqui, Benjamin, chama-se Balotelli. O Balotelli é um cara que ele tá sendo expulso praticamente do Milan, porque lá ele não jogou, não fez nada. E ele pertence ao Liverpool. O Barcos é caro e o Balotelli é caro. Não, mas pera lá. Né? Mas é um cara, mas é que tá assombrado. O Balotelli é aquele caro que se paga. Porque o Balotelli é aquele cara que atrai marketing, aquele cara que... Que marketing? Opa, jogador internacional. Ele atrai... Jogador de seleção italiana, Paquito. Opa. Ele atrai notícia. Mas quem não atrai confusão? Mas você vai agregar... É um baile profissional, mas é confusão. E que marca você vai agregar com o Balotelli? E o kit? E o kit Balotelli, velho? Eu sou fã do Balotelli, mas eu vou te falar. Eu acho legal o cara ter jogador essas maloqueiro, coisas. Jogador maloqueiro, ia fazer o gol e ia subir na arquibancada. Então, deixa eu te falar. Falou. Eu gosto dessas coisas igual do Ibra, mas vou te falar, o Balotelli... Mas a proporção é diferente, não, comparar o Ibra hoje com o Balotelli. Não tô comparando, tô falando que dois... O problema do Balotelli é que é o seguinte, a metade que ele precisa fazer, que é de jogar bola, ele não joga faz tempo. O kit Balotelli é duro, hein, velho? Só as confusões... Renan, só jogar. Primeiro, você queria o Balotelli? Ah, eu não queria não, você é louco, é mais caro pra cacete, mano. Então tá bom, segundo lugar, boa noite pra você, obrigado pela audiência, Cruz tá Lacan. Bom? Opa, posso fazer um merchan aí, Soma? Você tem esse dever cívico. Ô, louco, meu, que isso? É. Que Domênico, maldoso. Derrubou ali. Mas ele ia falar, mano. Então, marca os prêmios pra ele. Tá atrasado o programa. Coitado do rapaz, mano. Cara ia falar. Coitado porque... é filho de rato que nasce pelado. No meio do mato. Estádio 97, oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. O Estádio 97 também tem um oferecimento do Extra. Vai, Benjamin. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Amanhã é dia, minha gente. É dia de jogo, dia de chamar os amigos e a família para sua casa. Motinha me convidou para assistir o jogo na casa dele amanhã. Nunca. Tomar Itaipava bem gelado e ver seu time dar show de bola na TV. Já pensou? Transcia com ele, Motinha. É, louco. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar no campeonato. Mas e você, hein? Eu fui convidado e irei na casa do Moto com o maior prazer. Mamota, é hora de fazer as compras e organizar a torcida, hein? Mamota. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol, porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, Zombinha? Beber? Só com moderação. Amanhã, é isso aí. Amanhã, acabando o programa, eu vou, moto. Vai. Olha aí, Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Está aí no seu carro, está ouvindo Estádio 97. De repente, você dá uma parada no farol, mas você não espera o que vem. Bateram na sua traseira, né? Mas descobre lá, quem que bateu na tua traseira? Vai lá, descobre. Você viu? Bonita, né? Paola Oliveira. Fica tranquila, Paola. Tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Ó... E aproveita, já que você vai estar com a Paola do lado, faz um selfie com ela. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem bateu, papai? Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, região número 2. Sim. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Rafael Benítez. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? O Valdir Júnior. Beleza. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar, do Santista Jeová? Grande Jeová, o Walter Clare. Boa, Walter Clare, ganhou também o presente. Vocês todos têm 3 dias úteis para retirar os prêmios aqui na Energia 97. O estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também é oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor.